Atenção. Vamos lá? Ó, hoje o assunto é sério, hein? Hoje nós vamos falar de coisas do coração. Muito sério. Muito sério, hein, Silvana? Aí sim. Então, é, ó. Ó. Olha isso aqui. Hoje, ó. Ó o que tem de microfone, jovem punk. Vou falar um monte de bobagem. Então, o que nós vamos fazer hoje? É um modelo que eu não acho assim muito produtivo. Rodrigo Matheus. É um modelo que eu não acho assim super produtivo, porque cansa um pouquinho. Mas nós vamos pegar tarde inteira de teórica e a semana que vem tarde inteira de prática. Que vai dar até uma boa chacoalhada na cabeça de vocês, que na outra semana já é. Ontem foi colocado os avisos finais de datas de prova, para que não haja nenhuma dúvida, porque nós não tínhamos ainda mexido no calendário velho. A matéria da N2, normalmente a matéria da N2, diga-se, é acumulativa. Porém, a gente, claro, contudo, todavia, o que, que a gente faz? A gente vai privilegiar muito a matéria que nunca caiu em prova. Né? Pelo menos 60, 70% nós vamos com 60%. E daí nós vamos mesclar algumas coisas da prova passada, que está fresquinho na cabeça de vocês e tal. Tá? É, mesma coisa na prática. Vai despencar circulatório. Tá? Então, acho que é um modelo que funciona bem. Eu acho que não vai ter muitos problemas. Está muito vendo aí? Tá, pode ligar, obrigada. Mas sabe que ligou assim, é o Humberto, desliga. Eu faço o Humberto. Mas eu vou te ligar, Humberto. Tá, agora, ó. Melhoreceu? Olha o cabelo, olha o cabelo. Tem babando para entender esse colorido. Enquanto o cara falou que viajar, você viaja, você viaja. Não está muito forte e o cabelo do Humberto não está voando. Bom, vamos lá. Como de praxe, eu gosto de tentar construir o modelo da aula junto com vocês. Acho que também nós temos que... vamos dizer, usar, né, desse nosso momento. Hoje é a última aula teórica da disciplina. Né? Yes! Graças a Deus! Vocês não aguentavam ver mais a gente. Mas é a última aula teórica da disciplina. Então, eu gostaria que vocês participassem, já perdessem, né? Imagino que vocês já perderam um pouco daquela vergonha, né? Então vou chamar algumas pessoas durante a aula hoje, aqui na frente. Na aula. Aleatoriamente, pode ser que eu chame o Matheus. Bom, primeira coisa, então nós vamos desenhar. Por que, que a gente tem sistema circulatório? Por que circular? Porque o João tem que circular. Exatamente, cheguei. Nasceu o Bulldog? Olha, mas de cesárea, né? Cesárea. Claro. Não faz o mínimo. O macho não cobre e a fêmea não pare. Que coisa maravilhosa, João. Bom, por que, que nós temos circulatório? Para circular. Circular o quê, João? Aproveita, já pega. Mas por que, que eu preciso? Então, eu tenho um tecido. Olha só, eu tenho um tecido que é... A matriz desse tecido é um meio líquido, diferente dos outros tecidos que nós vimos, conjuntivo. É um meio líquido. Né? As células estão num plasma. Né? Então, por que, que eu tenho esse tecido líquido que precisa circular? Para fazer trocas. Que tipo de troca? Bom, troca seria um resumo, mas, na verdade, eu tenho que levar oxigênio, nutrientes para as células e tenho que também recolher os catabólicos, as excreções, né? E o que, que eu faço com essas excreções? Eu levo para os sistemas que vão fazer excreção. Correto? Quem pode me dizer sistemas que vão fazer excreção? Rim. Que mais? Pulmão. Pulmão. Que mais? Que mais? Algumas coisas, mas vocês falaram em rim, falaram em pulmão. Ninguém teve uma diarreia na vida, alguma coisa assim? Né? Sistema digestório. Que mais? Pele. Através do suor. Eu lembro, o dia que vocês chegaram da balada, tomaram um monte de pinga, chegaram suando o suor de pinga. Gritando. Né? Eu lembro disso, lembro bem. Vomitando ali na calçada. Então nós temos uma série de... Fora isso, né, nós vamos ver o sistema circulatório de uma maneira mais ampla também. Porque eu tenho o quê? Órgãos linfóides, né? O linfático, sistema linfático, que esse sim permite, porque eu tenho um líquido que não está dentro da célula, eu tenho líquidos que estão extracelular. E esse líquido extracelular. Esse líquido extracelular vai transitar pelo linfático. E ele, como não tem vasos, capilares, pequenos vasos, ele permite até que moléculas maiores transitem, como proteínas e também algumas bactérias maiores, né? Muito bem. Fora isso, eu tenho ligado ao linfóide, o linfóide ainda tem esses órgãos, né? De baço, linfonodos, timo, enfim, produzindo células de defesa. Quem mais? Uma das funções que vocês falaram, então essa foi fácil, levar nutrientes, muito bem, né? Retirar os catabólicos, mas que mais que eu poderia dizer como função do sistema circulatório? Manutenção da temperatura corpórea. A aula já está no web, vocês estão lendo, é isso, senhor? Na manutenção, poxa vida, obrigado. Nossa, que gentil. Foi exatamente a minha encomenda. Você quer vir aqui na frente? Vergonha. Entre sair no meio da aula com um milkshake desse tamanho, diz que é vergonha. Eu tenho, então. Manutenção da temperatura. Por quê? Porque o sangue circulando, evidentemente, ele mantém numa certa temperatura, indo todas as extremidades do corpo, ele mantém a temperatura do corpo. Que mais? Hidratação. Né? Quer dizer, eu manter, vamos dizer, eu não diria hidratação exatamente, mas eu diria o seguinte, manutenção do equilíbrio hídrico, eletrolítico. Né? Porque ele leva íons, traz, mantém o equilíbrio. Né? Porque se você estiver desidratado, aí o sangue não tem essa capacidade, mas ele mantém o equilíbrio. Que mais? Defesa. Né? Levando, como é que ele faz a defesa? Fala, Matheus, como é que faz a defesa, o sistema circulatório? Ele leva o quê? Leva células do tipo neutrófilo, linfócitos, células de defesa. Que mais? Esqueci de alguma coisa? Esquecendo de alguma coisa que está na aula aí? O moral e hormonal também, né? O moral que são levar anticorpos, globulinas e hormonal também, né? Porque você mantém um nível hormonal. Aliás, o organismo usa exatamente o sangue, né, para distribuir esses hormônios, e é no sangue que vão ser feitas as medidas, né, do nível desses hormônios. A gente já começou a aprender isso, e esses hormônios, a gente tem um sistema que chama de feedback, ou seja, o organismo vai lá, mede na circulação, mede no organismo o nível de determinado hormônio, e se ele está baixo, ele manda um comando para que aquele tecido responsável pela produção desse hormônio passe a produzir. Esse é um dos... Isso não tem nada a ver com a aula de hoje, mas é um dos problemas, por exemplo, do anabolizante. Né? Por que, que o anabolizante ele vai atrapalhar o ser masculino que toma o anabolizante? Porque o anabolizante é muito semelhante à molécula da testosterona. O organismo vai na circulação e mede a testosterona. Como o cara está tomando o anabolizante, ele fala, ó, o nível está bom. Chega para quem produz testosterona? Testículo. Fica paradinho aí, não precisa produzir nada porque o nível está bom. E isso ocorre semanalmente, mensalmente, durante um período longo. O que acontece com o testículo sem produzir, sem funcionar? Atrofia. Aí o cara fica forte para burro e com o testículo parece uma uva passa. Caroço de azeitona. Né? Então, não bom. O senhor Miyagi acha não bom. Muito bem. Então agora vamos tentar construir uma das coisas, vocês, evidentemente algumas coisas eu vou deixar, vou massacrar, mas você deixar para vocês verem na aula prática que vai ter uma compreensão melhor. Mas vamos tentar fazer aqui, né, um negócio aqui como se fosse o coração. Eu propositadamente já coloquei um pouco inclinado. Né? Por quê? Primeira coisa que nós temos que lembrar. Nós estamos trabalhando com quadrúpede. A gente sempre transfere a informação para a gente, para o ser humano que está em bípede. Mas o nosso animal está... D4. Portanto, a posição, alguns termos, que às vezes falam direito, esquerdo e tal, podem levar a uma dificuldade na hora de visualizar isso na aula prática. Muito bem. Como é que funciona o coração? Né? Então, como é que funciona esse negócio da circulação? Vocês falam assim, precisa levar oxigênio. Mas onde é que o maldito do sangue arruma oxigênio? No pulmão. Bom, então, eu tenho que mandar um jeito de mandar o sangue lá para o pulmão. E lá no pulmão, ele vai fazer as trocas. Ele vai deixar o gás carbônico e vai pegar oxigênio. Tá bom. E daí, o que eu faço com esse oxigênio? O que eu faço com esse oxigênio? Eu tenho que mandar para onde? Mandar para o resto do organismo, para todos os tecidos. Né? E como é que eu faço isso? Então eu tenho uma bomba. Né? Na verdade, a compreensão melhor seria, eu tenho uma bomba que leva sangue para o pulmão e leva sangue para o organismo. Primeiro ele manda para o pulmão, depois ele manda para o organismo? Não. Não. É feito isso concomitantemente, ao mesmo tempo. Então vocês já podem até pensar o seguinte, é como se eu tivesse duas bombas, uma colada na outra. Eu tenho duas bombas. Uma bomba que está mandando para o pulmão e uma bomba que está mandando para o corpo. Evidentemente, né? Agora, para fazer essa distribuição, sangue que está chegando daqui, sangue que está indo para lá, eu vou dividir. Eu não, né? O Criador, quem bolou esse sistema maravilhoso, né? Quem foi lá, o grande Jedi, será quem foi que fez isso aí? Mas quem bolou isso, bolou uma máquina perfeita. Né? Então eu vou ter duas bombas. Prestem atenção só para que vocês entendam. Eu estou falando, o coração é uma coisa só. Mas como ele trabalha concomitantemente, que é uma ideia, né? No começo quando eu estava estudando, parecia o seguinte, o sangue vai para o pulmão, tipo, tum, tum, tum. Não, é quando o coração contrai, e nós vamos ver quem é que contrai, ele manda sangue ao mesmo tempo para o corpo e para o pulmão. O do corpo já está com oxigênio e o do pulmão está com gás carbônico. E quando ele recebe do pulmão com oxigênio e do corpo com maior teor de gás carbônico. É tudo ao mesmo tempo. Bom, então, nós vamos ter aqui quatro câmaras. E, de novo, eu fiz uma divisão um pouquinho desigual. Por quê? Porque a musculatura, né, a parede da bomba, ela vai ser um pouquinho diferente, porque uma tem que mandar sangue um pouco mais longe do que a outra que tem que mandar para o pulmão, que é um pouco mais perto. Muito bem. E essas câmaras, elas se comunicam? Elas se comunicam, essas, vamos dizer, ou elas se comunicam parcialmente? Parcialmente. Como seria essa comunicação das câmaras parciais? Eu vou escolher... Como é que é essa comunicação parcial entre as câmeras? O que, que você acha? Ou eu não tenho comunicação? Ajuda aí, Lu. Quando uma se abre, a outra se fecha. Como uma? Quando uma se abre, a outra se fecha. Bom, então nós introduzimos um novo conceito, né? Abre e fecha. Opa! Quem é que abre e fecha? As válvulas. Então eu tenho portas, eu vou ter batentes, que a professora Kane adora chamar de hóstio, que nada mais é do que um orifício, nada mais é do que um batente, e vou ter válvulas, que vão abrir e vão se fechar, dependendo do momento que eu quero que faça. Mas essa comunicação, ela se faz entre as bombas. Não falei que eram duas bombas? Eu quero que vocês fiquem com esse conceito só figurado, evidentemente. Então, elas se comunicam entre as bombas. Muito bem. Mas essa do lado direito não se comunica com a do lado esquerdo. E para garantir isso, eu tenho o quê? Uma parede de músculo aqui, ó. Um septo. Ou entre essa parte de cima, ou entre essa parte de baixo. Tudo isso tem um septo. Vocês lembram como é que nós vamos chamar essa parte de cima? Pode falar. Não. A parte de cima nós vamos chamar de átrios. Né? São dois. E a parte de baixo? Ok. Então agora é aproveitar o conceito da porta que vocês falaram. Muito bem, das válvulas, das portas. Quando eu pego o meu estetoscópio, tenho um no carro, e coloco no meu coração, ele faz... Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Que barulho é esse? É a contração do ventrículo e a contração do átrio, é isso? Que barulho é esse? Quando contrai, faz barulho? Mas é barulho vem da contração muscular? Escutem a contração muscular do meu bíceps. Estão ouvindo? Músculo não faz barulho, faz? Não, porque eu idiotamente achava que era uma contração. Eu falei, tá bom, então vou subir a escada. Tac, tac, tac, tac, tac. Nunca prestei atenção que o idiota não fazia barulho. Então, uma época que eu era aluno, eu pensava. Né? O ruído que a gente chama de primeira bolha, senão vocês vão ver isso, é justamente o fechamento das válvulas. O primeiro ruído vai ser o fechamento dessas válvulas aqui, que a gente vai chamar de válvulas o quê? Aqui não é átrio, aqui não é ventrículo, portanto, válvula, átrio, ventricular. Puxa vida! Átrio ventricular. Bom, se aqui é o lado esquerdo, essa aqui é a esquerda. E essa aqui é a válvula átrio ventricular direita. Então agora eu tenho válvulas, né? E eu sugiro que vocês lembrem e usem essa terminologia. Válvula. Átrio ventricular esquerda e átrio ventricular. Ah, professor, mas não tem a mitral? Não tem a bicúspide? Não tem a tricúspide? Tem. Né? A tricúspide nada mais é do que a válvula átrio ventricular direita. A bicúspide ou mitral nada mais é do que a válvula átrio ventricular esquerda. Só que na hora da prova, na hora que você pergunta, a mitral, a tricúspide, né? Se você falar assim, Aqui é esquerdo, átrio ventricular esquerdo. Você nunca vai errar. Nem vai ficar em dúvida. Você está vendo o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, opa. Átrio ventricular esquerdo. Ou será que é mitral? Será que é bicúspide, tricúspide? Como é que era mesmo? Estou nervosa, esqueci. O tempo está correndo. O professor vai falar, troca! Né? Então, átrio ventricular esquerdo, átrio ventricular direita. Eu sugiro que vocês lembrem assim. Se quiser botar um a mais, um complicador, está muito fácil, está sobrando. Ah, eu quero complicar, tal. Quero tirar 9,85. Tricúspide, então, mas a resposta correta vai ser sempre átrio ventricular esquerdo, átrio ventricular direita, ou os nomes que você, adequados que vocês podem dar ou utilizar também. Que mais? Eu estou tentando construir com vocês. Ah, bom. Eu já fiz então, o sangue tem que chegar, né, do pulmão e tem que chegar do corpo. Ele vai chegar. Né? Eu sempre relaciono também o seguinte, né? O que chega no coração direito, a bomba do lado direito, vai para o pulmão. Então, eu tenho que chegar com vasos, né? Tanto do lado direito, e tem que chegar com vasos do lado direito. O que está vindo do lado direito? Eu vou mudar de cor aqui. O que está vindo do lado direito? Aqui não é o desenho, porque depois nós vamos ter que desenhar isso melhor, né? O que está chegando do lado direito é o sangue que a gente chama de venoso. E o que está chegando no lado esquerdo é o sangue que a gente chama de arterial. E aqui eu quero introduzir um novo conceito, quer dizer, um novo conceito. Uma maneira de enxergar diferente. Porque as pessoas falam o seguinte: o sangue arterial circula nas artérias e o sangue venoso circula nas veias. É isso sempre? Não. Não. Por isso que eu quero introduzir esse conceito novo, porque daí elimina o problema. O que chega no coração, portanto, tem a direção centrípeta, é venoso. O que sai do coração, portanto, a direção centrífuga, é arterial. E aí vocês não vão ter mais problemas com alguns nomes. Por quê? Porque no coração vai ter artéria, tronco pulmonar, saindo, circulando com o sangue venoso, e vai ter, né, a artéria pulmonar, as veias pulmonares, chegando com sangue arterial. Mas é isso, quem está chegando com sangue arterial. Quem está, as veias pulmonares chegando com sangue arterial. Então, quem está chegando? Quem está chegando é venoso, quem está saindo é arterial. Centrípeta, centrífuga. Centrífuga, isso. Sai. Isso, quem está chegando sempre com sangue venoso. E está saindo sangue arterial. Ok. É o sangue, é o tipo de sangue. Né? Eu fiz o mesmo erro, fui na nomenclatura, artéria e veia. Por isso que eu dei uma parada. O Tico e o Teco deram uma. Muito bem. Então esse é um outro conceito novo. Mais técnico. Tá? Vamos ver. Bom, outra coisa. Já que eu coloquei. Então, eu vou colocar os vasos principais que a gente recebe. Né? Porque eu falei de um ruído, que a gente chama de bulha cardíaca, né? Que foi o fechamento, então, das válvulas atrioventriculares. É o primeiro barulho que a gente ouve. Tum! E o segundo barulho. Então, o ventrículo se contrai. Ora, esse sangue, essas válvulas que estão aqui, elas têm que se fechar quando o ventrículo se contrai. O ventrículo contraiu, essas válvulas têm que fechar. Por quê? Porque o sangue não vai voltar para o átrio de onde ele estava vindo. Ele veio, chegou no átrio, encheu os ventrículos, e daí o ventrículo contraiu o sangue, dum! Esse aqui vai sair, do lado direito vai sair pela tronco pulmonar, e esse aqui vai sair pela aorta. Então esses dois vasos também vão ter válvulas. Bem no coração. Eles vão ter válvulas. Né? Um pouquinho diferente dessas, por quê? Porque cada uma vai trabalhar numa direção de fluxo. Por exemplo, Quando eu aperto aqui, a tendência do sangue é vir para cá. Então essas válvulas, por isso que elas chamam cúspide, elas parecem tendas. Quando o sangue bate nelas aqui, elas fazem assim, ó, tum, elas fecham, tum. Evidente que existem problemas, depois vocês vão ver lá na frente, pode refluir um pouquinho, a válvula não fechar direito e tal, isso aí é outro problema. Mas teoricamente ela tem que fechar completamente, tum, e não permitir sangue passando. Aí o sangue sai pela artéria tronco-pulmonar e sai pela aorta, ok? Mas, quando ele sai e o coração relaxa, é uma quantidade grande de sangue. Então, esse sangue, uma parte que está no cano, que está indo, quando parou a contração, ela pode voltar. Quando ela vai dar aquela voltada, aí agora eu tenho válvulas, que parece assim meia luinha em forma de piscininha, e seguro. Tum! Seguro o sangue que está refluindo. Então, são as semilunares, né? Aí são as válvulas. Semilunares, tudo isso nós vamos ver aqui. Não há motivo ainda para pânico generalizado, que tudo isso nós vamos rever, nós estamos só construindo. Semilunares, tá? Muito bem, aqui é a aorta. Diga, onde que é? Vamos lá, vamos tentar agora construir junto. Artéria aorta e a tronco pulmonar, elas mandam sangue. Esse sangue, na hora que o ventrículo se contrai. Muito bem, esse sangue é em grande quantidade. Quando o ventrículo parou de contrair, ele dá aquela relaxada, a tendência do resto do sangue que ficou no cano é voltar para o coração. Quando ele vai voltar para o coração não permite esse retorno. Por quê? Porque tem válvulas em forma de semilua, de piscininha, que elas vão se encher, tum, e fecham. Que é o segundo ruído, tum, as duas bombas direita e esquerda se contraindo, tum, elas relaxam, tum, tá, tum, tá, tum, tá, lubidubi, lubidubi, também, aí cada um fala do jeito que quer, né? Muito bem, faltou uma coisa, vou perguntar, quanto custa esse Starbucks? Faltou uma coisa. Naturalmente, vou fazer uma afirmação e vocês concordem ou discordem, hein? Naturalmente, o coração, que também é um músculo, ele precisa de nutrição, de oxigênio, tudo. E ele é nutrido por esse sangue que fica aqui dentro do alvéolo e dentro dos ventrículos, é isso? Como é que ele é nutrido? Quem é que leva sangue? Vou escolher alguém. Vou escolher. Ah, no primário eu tirava assim também. A freira. A freira olhava assim, Quem é que leva sangue pro músculo cardíaco? Poxa vida, temos aqui. Fica tranquila porque o Matheus vai te ajudar. Ele tá, ó, ele tá querendo falar já. Fala, Matheus. Então tá bom. Quem é que leva sangue? Vocês já falaram pra mim que não é esse sangue que fica aqui. Esse sangue que fica aqui no meio do ventrículo, no meio do átrio, que vai por difusão fazendo a nutrição. Quem é que leva sangue pro coração? Fala, essa forma. A vascularização do próprio coração. Ah, então o coração é filho de Deus e não é idiota. É evidente que ele tem vasos que vão levar sangue para ele. E são vasos importantíssimos. E são vasos que estão saindo justo na base da aorta. 10% pelo menos do sangue que vai para o corpo, vai para o coração. Antes de ir para o corpo, vai para o coração. Pô, ele que está distribuindo não vai pegar para ele? Quem parte e reparte não fica com a melhor parte? Ou é bobo ou não entende da arte? Não é isso? Ué, você imagina que o coração vai mandar sangue para o corpo, mas ele não vai mandar para ele. Imagina, não é que ele seja um cara egoísta, ele é só um cara previdente. Então eu tenho vasos, artérias e veias, né, importantes, importantíssimos e calibrosos, dos dois lados, nas paredes, que nós vamos ver melhor lá na prática, que levam sangue para o coração e que drenam o coração também, vasos venosos. Como é que a gente chama essas artérias que fazem a nutrição do coração? Agora você podia falar, Frank, agora você sabe. As artérias o quê? Ah, o cara teve um infarto. O que é um infarto? Fala, João. Coronárias. As artérias coronárias. Essas artérias que a gente ouve aí, ah, fulano de tal, tá, tem colesterol alto na parede das coronárias por dentro, está grudando gordura, até uma hora que a coronária entope. E se a coronária entupir for uma coronária das importantes, o professor Roberto está falando com vocês aqui, cai, chega lá no céu, nem sabia onde estava. Quer dizer, presumindo que eu vou para o céu. Ou chego no inferno, mas nem sei. O cara morre na hora, porque é muito forte a isquemia no músculo, né? E o músculo para. E até, às vezes, está nutrindo aquele sistema que a gente tem de condução, porque essa bomba também tem um sistema de condução. Como se fosse um marca-passo, ela dá o estímulo para esse músculo contrair. Tá? Então, agora nós vamos começar a construir os tecidos em volta, vamos colocar a localização, mas é importante saber dessas coronárias, né? Não está muito descrito aqui na parte teórica, vocês vão ver um pouco lá, mas é isso. Quando alguém falar para vocês de hoje em dia, ah, fulano tal teve um infarto, você já sabe que esse infarto é a obstrução de um dos vasos coronários que estava levando sangue para o músculo cardíaco. Quanto mais velho a pessoa, menos perigoso se torna o infarto. Por quê? Porque todos esses vasos têm pequenos vasos que estão no entorno, colaterais, e que fazem um pouquinho de sangue. Então, por exemplo, eu devo ter algumas artérias meio entupidinhas, mas eu tenho outras laterazinhas que estão levando um pouquinho de sangue. Se a grandona der uma entupidona, quem sabe as pequenininhas conseguem segurar um pouco o rojão. É? Se ela não segurar... Caros alunos, temos uma notícia, professor Foda. Olha, morri feliz, estou de bem com a vida, não tenho nada para trás, está tudo em ordem. Queria morrer, não. Mas se eu morrer, como se não sou eu que decido, quem decide está lá. Que eu, Munidunite, esse aqui. Né? Como não sou eu, mas eu vou felizinho. Estou com tudo em ordem. Tudo em ordem. Fiz. Né? Tem um monte de coisa para fazer ainda, mas não estou com débito comigo. Mas é claro, por precaução, na minha mochila aí tem o Exordil, tem aspirina, tem um monte de coisa. Se você mastigar 5 comprimidos de aspirina no momento que você tem um infarto, ou minutos depois, a sobrevida aumenta em quase 30%, 28%, 26%. Mastigar e engolir, claro. Masticar e cuspir. Aí o anjo da guarda ficou olhando e falou, putz, vamos matar essa anta, né, meu Deus? Né? O cara tinha. Por quê? Porque a aspirina diminui a agregação plaquetária. Vai diminuir o coágulo. Sim, você pode tomar mais ou menos. Não, pode até tomar um pouco mais, mas 5 é suficiente, é um trabalho. Então eu tenho 10 aspirinas e um Exordil aí na minha bolsa, né? Vou imaginar aqui, ó. Bom. Diga, a sublingual. O Exordil sublingual é uma coisa, você tem alguns anti-inflamatórios, algumas coisas, profenil, sublinguais que fazem uma absorção bem rápida, que é o que a gente precisa, né? Nessa hora, cada minuto é importante. Bom, até aqui alguma dúvida? Não? Vamos construindo. Eu acho que agora a gente está começando a ter ideia do que é. Depois nós vamos ver lá. Uma coisa que eu então não falei, vocês já estão vendo. Eu vou chamar a atenção. Eu fiz o coração então um pouco inclinado. Aqui está o lado direito e aqui está o lado esquerdo. Basicamente, quando a gente olha o coração na posição, a cabeça do animal está para lá. Isso aqui é parede torácica do lado esquerdo. E para o lado de lá é o antímero direito, ok? Então é outra coisa também, que às vezes a gente acha que eu aqui só estou pegando o lado esquerdo, E do lado de lá está tudo direito. É outro modelo que está, né? Então vamos ver o que temos aqui. O que temos aqui? Bom, não temos nada. Ah, temos. Né? Aquilo que nós já conversamos, né? O sistema circulatório como uma, sendo uma coisa mais ampla, né? É onde a gente pode, então, ter além do sangue, né? O linfático e esses órgãos responsáveis por defesa, por algumas coisas assim. Muito bem. No sistema, na parte circulatória sanguínea, nós já descobrimos também que eu vou ter a bomba e vou ter vasos que vão levar, né? Porque eu vou chegando, os vasos arteriais, eles vão se dividindo. Eles vão se dividindo em vasos menores, até chegar na periferia, nos mais longínquos, né, tecidos. E esses capilares é que vão chegar lá. Depois desses capilares, vão ter vênulas e a drenagem é feita pelo sistema venoso. Né? Ok. Muito bem. Na mesma coisa, eu tenho os linfáticos. Né? São vasos que a gente não enxerga normalmente, porque é diferente quando a gente consegue enxergar aqui, azulado, né? A parede das veias, às vezes vocês já viram ou vão ver lâminas disso, as veias são mais, a parede é mais, menos espessa, né, do que as artérias. As artérias normalmente, quando a gente vai estudar um animal, elas não têm nenhum sangue dentro. Normalmente você, na morte, o sangue vai pela pressão e você não tem sangue lá dentro. Por isso que esses vasos foram denominados pelas primeiras pessoas que dissecavam como artérias. O que quer dizer? Elas contêm ar. Por isso que é artéria. Se alguém escrever que a artéria contém ar na prova, eu arranco. Em 1600, na época do Galeno, era possível. Hoje em dia, não. E tenho, né? Então, os linfáticos a gente quase não vê. Né? Às vezes, e eles vão fazendo toda essa drenagem. E eu tenho também órgãos de defesa, linfonodos, que vocês vão ver. Tem um monte de coisa. E os vasos, realmente, que produzem células. A medula óssea já é velha, conhecida de vocês. Né? Está lá os ossos longos, o baço, timo, enfim. Então está aqui as funções, acho que nós não esquecemos de nenhuma, né? Transporte de nutrientes para os tecidos, remoção de catabólicos, de metabólicos, coisas que eles não vão usar mais, o equilíbrio eletrolítico, né? E quando o João falou da desidratação, na verdade é isso, o líquido, né? Existe um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre os líquidos, porque senão nada funciona. Nada funciona mesmo. Auxilia na temperatura, evidentemente, porque você está tendo um meio de temperatura homogênea circulando, né? Leva as células de defesa especializadas, leva hormônios, leva proteínas, leva um monte de coisa. Okay? Aqui mais ou menos a distribuição, né? Você tem aqui no coração 3% do sangue está indo para o coração, 15% para o cérebro, para o encéfalo, para a musculatura 15%, 5% para os ossos, sistema gástrico. Evidentemente que isso aqui modifica um pouco. Logo depois do almoço, vocês acham que tem menos sangue ou mais sangue no digestório? Mais sangue. Né? Por isso que vovó dizia: Robertinho, depois que você comer, não vá nadar, não vai correr. Por quê? Porque o sangue está indo uma parte maior para o intestino e a musculatura, se eu for correr, se eu for, vai puxar, fica com a boca torta, mesmo, morre. Vovó falava. Né? E a gente que é criado dentro daquele enfoque judaico-cristão da culpa, Ah, você é culpado, manchado pelo pecado original. Né? Quer dizer, Adão resolveu catracar a Eva, ninguém perguntou para nenhum de nós. E a gente é culpado. Você nasceu manchado pelo pecado original, João, porque Adão saiu com a Eva. Legal. Não, eu nem conheci esses caras, eu estou manchado. Mas como eu tinha 6, 4 anos de idade, quando a freira falava isso para mim, o padre, eu ficava olhando, acreditava. Se fosse hoje, eu falava, ah, conta outra. Por que eu estou manchado? Estou alvo, límpido, tralalá. Mas, enfim, evidentemente que esse líquido migra um pouquinho para lá ou para cá, dependendo da atividade física. Né? Por isso é evidente que não é bom você fazer exercício físico logo após a alimentação. E vocês vão perceber que, por exemplo, com cavalos ocorre isso. As pessoas alimentam os cavalos na hípica e saem para trabalhar. Então tudo isso a gente já tem que começar a criar dentro da cabeça para perceber os problemas que podem estar acontecendo. Né? Diga. De espécies, você disse? Ah, desses números aí? Deve ter. Deve ter pelo tipo de atividade, né? Até pelo tipo de... O que nós estamos falando aqui primeiro, são mamíferos superiores. Daí nem sei, né? Animais que não são de sangue quente, é outro. É tanto que alguns, nem o coração em quatro camas tem. Mas deve ter, dependendo da atividade, né? O animal que é mais letárgico, que é mais, né? Deve ter sim. Mas eu não tenho esses dados. O pessoal da fisiologia deve ter. Pessoal... Se o cavalo come o dia inteiro, isso. Então ele deve ter uma variação. Ele come o dia inteiro. Então, naturalmente, ele não tem variações durante o dia se ele estiver no pasto. Agora, quando ele está na cocheira, você dá ração concentrada de manhã e ração concentrada à tarde, sabe o que acontece com o cavalo? Desidrata. Se você tirar o sangue dele logo depois do o volume, vocês vão aprender isso, o que tem de células e o que tem de plasma, muda de 8 a 10% o hematócrito. Ele desidrata, olha que loucura. Só que comeu. Então aqui é evidente, é uma coisa humana, está um pouco melhor que o meu desenho, né? Ele já fez aqui essa saída, né? Do coração, né? Ventrículo átrio direito, valva átrio ventricular direita, ventrículo direito, artéria tronco pulmonar, levando sangue do pulmão para fazer a oxigenação. Aqui é a mesma coisa, né? Átrio esquerdo, valva átrio ventricular esquerda e artéria, desculpa. A válvula está aqui, a artéria aorta está aqui e aqui as veias pulmonares, né, chegando ao coração. Por isso que tudo que é veia chega, tudo que é artéria sai. E aí, isso aí nós vamos começar a ter que ir criando na cabeça para entender um pouco. É. E basicamente é essa imagem, quer dizer, existe um septo aqui e aqui, que aqui não está mostrando, que não permite a comunicação do sangue, né, entre esse ventrículo com esse ventrículo, entre esse átrio. O átrio até houve um momento, e vocês vão ver na aula prática, houve um momento no feto que eles eram abertos. Por quê? Porque o feto usa o pulmão para pegar oxigênio? Não. Onde é que o feto pega o oxigênio? No cordão umbilical. Mas no cordão? Não. O cordão liga aonde? Por que que eu tenho o cordão? O cordão é só a estrada. O cordão está ligando aonde? Na placenta. Quer dizer, na verdade, quem faz a troca gasosa no embrião, para o embrião, para o feto, é a placenta. E aí a circulação fica toda alterada. Nós nem vamos entrar nisso agora, mas a circulação fica alterada. E eu tenho... Né? Então eu não preciso fazer essa divisão entre os átrios, porque, mas esse sangue se mistura. Depois, no nascimento, vocês vão ver, vai aparecer aí, vocês vão ver na prática, o forame oval, com um gradiente de pressão, o coração começa a bater e jogar sangue para o pulmão e receber sangue do pulmão, ele fecha. Pode até não fechar, que é um problema, né, que pode ocorrer, e aí... quem for fazer cardiologia vai mexer com isso. Por hora, nós vamos deixar assim. Muito bem. Está aqui o bichinho. Ele gosta de acumular gordura, né? Aqui eu estou vendo o coração com a gordura, mas como é que vocês acham que o coração fica dentro da cavidade? Ele fica assim, solto, ou essa parte aqui fica exposta, ou ele ainda é mais protegido por alguma coisa? Ele é mais protegido, Luciano? Sim. Por quem? Um saco, ele é envolvido por um saco, né? Que a gente chama de saco pelucado. Ele vai, inclusive, auxiliar na colocação, porque esse saco pelucado, eu vou desenhar ele aqui agora em amarelo. Os vasos estão aqui. Só que olha como é que eu vou desenhar. Os vasos estão aqui, eles envolvem. Aí ele faz assim, ó. Ó. Ah. Então eu tenho um saco pericárdio, né? A gente já sabe, por exemplo, que a cavidade abdominal, ela é revestida por uma serosa. A cavidade abdominal não é revestida por uma serosa? Como é que chama esse revestimento da cavidade abdominal? Vocês lembram? Já ouviram falar em peritônio? Né? É quem recobre a cavidade abdominal. Quem é que recobre a cavidade torácica, que é primo do peritônio? A pleura. Vocês também vão aprender, porque vocês vão ter respiratório. São tecidos que recobrem. E eles recobrem tanto a parede como os órgãos. A pleura recobre a parede, recobre. Nós vamos desenhar a pleura aqui, porque vai ser importante daqui a pouco. Recobre o pulmão. Né? E toda vez que o peritônio recobre a parede da cavidade abdominal e recobre as vísceras, o intestino. Muito bem, toda vez que recobre a parede, nós vamos chamar de parietal. Né? E toda vez que a gente recobre a víscera, nós vamos chamar de visceral. Muito bem, então aqui eu tenho, dentro do saco pericárdio, eu tenho, né, essa, vamos dizer, o que está em amarelo é a lâmina serosa. E essa serosa vai ter uma que vai estar na parede, né, parietal, e a outra que está é visceral. Muito bem, mas não é tão simples assim. Porque para dar um reforço nessa da parede, o organismo dá mais um reforcinho aqui, ó. Essa aqui é da parede, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho mais um aqui por fora. Então, além dessa lâmina serosa, eu tenho uma lâmina fibrosa. E justamente, de um lado ela é fibrosa, do outro lado quem está grudado nela é a parietal. Nós vamos fazer isso aqui, vamos desenhar e eu vou daqui a pouco tentar fazer um modelo para vocês entenderem. Não sei se é isso que vem agora na sequência, não lembro. Bom, então nós vamos colocar o coração dentro agora da cavidade. Tá? Ele fica normalmente voltado um pouquinho para o antímero esquerdo, tanto no homem como nos animais. E ele fica numa região entre a cavidade torácica do lado, porque a gente tem dois pulmões. Esses pulmões, como eu falei, essa cavidade é revestida pela pleura. Nós vamos desenhar. Então eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, que nem sempre se comunicam. E é bom que não se comunique totalmente, porque se eu tiver, por exemplo, para o coração expandir, desculpa, para o pulmão expandir, eu posso ter a cavidade torácica cheia de ar? Não. Senão o pulmão não consegue, quando eu fizer, o pulmão não consegue ocupar. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E o ar é uma coisa que tem peso. Então, se eu quiser que o pulmão se expanda, essa cavidade, ela tem que estar praticamente vazia de ar. Então, eu tenho uma pressão muito menor dentro da minha cavidade torácica do que do lado externo. Se eu pegar uma agulha, por exemplo, uma agulha de injeção mais longa, colocar no espaço entre as minhas costelas e chegar até a cavidade torácica, eu vou ouvir entrar ar. Um pouquinho de ar. Se eu deixar essa agulha, vai entrar tanto ar que o meu pulmão desse lado não vai se expandir mais. Eu vou ter ar dentro desse tórax. Vocês já ouviram falar em pneumotórax? Fulano de tal fez um pneumotórax. O que é um pneumotórax? Encheu a cavidade de ar e o pulmão não consegue expandir. Se as duas cavidades encherem de ar, o cara não respira e morre. Tá, então eu tenho que drenar as coisas. Muito bem. Isso é para explicar que eu tenho uma cavidade do lado direito e uma cavidade do lado. Agora eu vou tentar desenhar isso aqui. E os colegas, vocês vão me ajudar. Eu tenho aqui as pessoas das filas da frente que estão dispostas a me ajudar. Então, estou tranquilo. Então vamos dizer que aqui é a cavidade torácica. Eu cortei o animal aqui assim. Muito bem. Né? Tanto que vocês podem ver aqui, ó, as vértebras, a coluna. Aqui eu tenho, então, a pleura. A pleura da parede, né? Ou seja, a pleura parietal. Muito bem. É mais ou menos grosseiro, tá, o desenho que eu vou fazer. Aqui eu vou ter o coração. Vou ter o pulmão. Traqueia, aqui o pulmão, mais ou menos tem um espaço, né, para o coração, e agora eu vou ter espaço, essas pleuras que delimitam duas cavidades vão fazer um espaço aqui no meio, onde vai estar a traqueia, onde vão estar alguns vasos, onde vai estar o coração. Isso nós vamos, esse espaço nós vamos chamar de mediastino. Tá? Então, ele é delimitado pela parede da pleura. Vamos tentar descrever um pouco mais. Por exemplo, aqui eu estou com o animal só para mostrar a localização, em decúbito dorsal, com a cavidade toda aberta. Aqui eu não estou vendo pleura, não estou vendo mediastino, não estou nada. Eu só estou vendo pulmão de um lado, pulmão do lado. Evidentemente que o pulmão do lado esquerdo, ele tem um número menor de lobos, ele tem uma disposição um pouquinho menor para acomodar quem? O coração. Essa cavidade, o coração está aqui, aqui ele está recoberto pelo saco pericárdico, aqui é o diafragma, né, que nada mais é do que um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Lembre-se dessa imagem, ó, o pericárdio ligando aqui um pouquinho no diafragma, daqui a pouco nós vamos falar dela. Que horas são? Só para eu. 12h30. Vamos mais. Bom, aqui de novo o coração. Eu estou conseguindo enxergar o coração, né? Num corte sagital mediano. Estou vendo os vasos que entram, que saem do coração, que não é importante agora. Esse ângulo, mais ou menos, do jeito que eu coloquei. Né? Ainda não falei muito disso aqui, mas Vejo que esse septo, ele é um pouquinho mais deslocado para cá. Muito bem. E eu estou conseguindo enxergar o coração. Portanto, eu também não estou vendo essa cobertura de pleura, né? Nem espaço. Eu já estou vendo o mediastino aberto. Está aqui de novo a localização, mais ou menos aquilo que nós estamos colocando ali. Eu ainda não falei de algumas estruturas que se mostram do lado de cá, que fazem parte dos átrios, né? Pronto. Ok. Agora eu fiz o mesmo corte que estava aqui, ó. Olha que interessante. Eu fiz esse mesmo corte, quase esse mesmo corte. Ó. Ué, cadê o coração? Ele tem uma parte que está recoberta pelo pulmão e, e ele está por aqui, mas eu não estou vendo. Por quê? Porque isso aqui está em cima dele. Né? A pleura. Ó, agora eu estou vendo melhor. Eu tirei o pulmão, segurei o pulmão aqui para cima. E estou vendo agora o coração aqui embaixo por transparência. Mas vejam que tem o quê? É isso que está delimitando esse espaço aqui que a gente chama de mediastino. Aqui não, normalmente não se comunica entre as espécies. No cavalo se comunica o corpo, no homem quase não se comunica, nos carnívoros quase não se comunica, o que é bom. Se eu tiver um acidente do lado de cá, eu ainda tenho, posso continuar respirando com um dos pulmões. De novo, eu estou conseguindo ver o coração aqui por transparência, mas veja, a aorta, os vasos, depois nós vamos tratar deles, não importa agora, o diafragma está aqui, mas tudo isso está recoberto, tanto aqui como aqui, diafragma, aparelho, recoberto pela pleura. Então o coração está lá embaixo. Aonde? No espaço que ele fica. Como é que nós vamos chamar esse espaço? Mediastino. Ok? Bom, então. Evidentemente que os pulmões estão fora desse espaço, né? Os pulmões estão dentro da cavidade, alguns vasos, né? Algumas estruturas importantes que também não é. Opa! Agora olha, né? A gente já está conseguindo tirar um pedaço, ver o que é mais cranial, coração, o que é caudal. Aqui está aberto esse orifício, né? O mediastino caudal. Então eu queria que vocês tivessem essa imagem, tá? Quando você abre a cavidade torácica, você tem que abrir, né? Tem que romper essas pleuras, chegar nesse espaço para ver o coração. Muito bem. Fora isso, o coração, então, nós já descobrimos que ele está envolvido. Ele tem uma proteção. O que eu não falei naquela hora é que, né, eu tenho uma parte serosa e tenho uma parte fibrosa mais grosseira, que é só externa. E quase a gente não consegue separar o que é fibroso externo do que é seroso interno, a lâmina interna. Muito bem. E aqui, inclusive, eu tenho um pouquinho de líquido para que isso consiga fazer deslizar melhor. Então, o coração, quando bate, né, ele tem um pouquinho de líquido pericárdico, que a gente chama. Esse líquido pode aumentar, esse líquido pode infeccionar. É, ele pode ter uma série de problemas e aí nós vamos tratar o problema. Mas o de todos nós está normal, está bombeando normal, em quantidade pequena. O bovino, por exemplo, tem problema nesse saco pericárdico. Daqui a pouco eu vou falar disso. Então está aqui o saco pericárdico, né? E aqui está colocado assim, de uma constituição fibrocerosa. Por quê? Porque a parte externa é bem fibrosa, é mais grosseira, e a parte interna, serosa. Está aqui. Né? Alguém tem saquinho plástico pequeno? Tem um saquinho plástico? Dois. Se tiver dois. Vamos ver. Consegui um aqui. Vamos. Não, eu quero um outro daquele. Eu preciso de duas coisas. É como se, né, eu tenho O saco da droga raia, que é a parte de fora, que é fibroso. Essa parte branca aqui, transparente, que é a serosa, que vai ter uma lâmina que está em contato com a parede, com o músculo cardíaco, tem uma parte, não sei se vai dar certo, vamos tentar, me ocorreu isso. Então aqui eu tenho o saco pericárdico, bonito, ó. Com uma lâmina mais externa, bem grosseira, branca, pintada, fibrosa, e uma mais delgadinha, transparente por dentro, serosa. O coração está aqui, tá bom? Segura um dos laços aí, segura a órgão, sei lá quem. E o coração está aqui dentro. Evidentemente os vasos. Coração grande. Pronto, o coração fica aqui dentro, ó. Protegido por isso aí, né? Já tem uma lâmina interna. Essa lâmina, agora eu vou descascar. Se eu abrir essa lâmina fibrosa, eu vou encontrar logo uma parte da serosa. Espera um pouco. Pronto. Então eu tenho o fibroso que está para o lado de fora, que nós vamos falar dele daqui a pouco de novo. E uma parte que está grudada, que eu preciso secar, porque senão eu não consigo soltar uma da outra, que é a parte das duas lâminas, que é o saco transparente, né? O que é parietal, portanto a gente já sabe que é da parede, está grudado no fibroso. O que é visceral, está envolvendo, aqui não está direito, mas ele estaria agora envolvendo também o copo de milkshake, de frappuccino, né? E aqui o coração, tudo isso se contrai. Por que que eu tenho isso aqui? Por dois motivos. Agora nós vamos voltar um pouquinho. A gente já sabe que tem o líquido entre essas lâminas, né? Não estou falando da parte serosa. Agora eu vou voltar. Por que que eu tenho que ficar, entre outras coisas, para proteger e para ajudar a manter o coração na posição? Então está aqui. Vamos voltar no fibroso, o droga raia, né? Não vou colocar na prova, né? Pericárdio fibroso da droga raia. Pericárdio serroso, transparente, saco plástico transparente. Também mais um fígado que vai ser pendurado lá na região dessa. Protege mecanicamente o coração, ajuda a sustentar, então você não vê que existem ligamentos que saem daqui, ó, e vão se unir, tecido conjuntivo que vai se unir no diafragma, em agudo, depende da espécie de um jeito ou de outro, para manter o coração no lugar. É só isso que mantém o coração? Não, nós temos um monte de vasos na base aqui, que mantém o bicho no lugar também. Vaso é uma coisa importante para manter as estruturas no lugar. Né? Nós sempre vamos ter tecido conjuntivo, nós vamos ter vasos, principalmente as artérias que tem parede mais grossa, que tem musculatura na parede, que tem pressão dentro do vaso, ajudar a manter. Por isso que a gente tem os... eu tenho lá o Diego Hipólito, né? Vai na Olimpíada, dá um duplo mortal carpado e torce o estômago, torce o intestino. Não, por que que não acontece isso? Porque existem estruturas que mantêm. Claro. Se a gente desse uma pirueta e torcesse as tripas, né? Deu nó nas tripas porque deu uma pirueta. Era ótimo. Né? Mas não é. A gente botava um trampolim no Congresso Nacional, todo mundo tinha que sair dando pirueta e ia morrendo. Ia morrendo. Hoje morreu um senador. Morreu um deputado. Yeah! E aquele cheiro pútrido, né? Aquele fedor que já é lá de dentro, ia para o lado de fora. Muito bem. Então vocês vão ver que tem o ligamento que liga o pericárdio, né, perto do externo, que liga o pericárdio no diafragma, tudo que é frênico é no diafragma. Então vamos ver algumas imagens disso aqui, ó. Tá aqui, né? Agora a cabeça está para o lado de lá, tá? Eu consigo ver o coração, claro, abrindo a pleurocavidade pelo lado direito, tiro o mediastino, mas em geral, mas está aqui, ó, um ligamento com o músculo diafragma. Para isso, a única coisa que eu tenho que fazer é levantar o pulmão. Diga. Foi rebatido. É, você abriu, você cortou. A pleura é um... É, peritônio, pleura, é um mesotélio, é uma camada de células, é uma coisa muito trocada. É bem tênue. Ali está a camada fibrosa, ali. Tá, perfeito. Na verdade, se está a camada fibrosa, está também a camada serosa, está dentro dela. É que dá para ver. Aqui eu estou vendo tudo. Por que que você pode dizer que tem a camada fibrosa? Porque faz parte da camada fibrosa essa união, ó. Esse ligamento, ele está saindo, se prendendo na camada fibrosa. Nesse caso, como é um cavalo, provavelmente, é o frênico, quer dizer diafragma. Né? É o pericárdio. Se fosse no externo aqui para baixo, podia ser do ruminante. Não sei se tem a imagem. Não. Ó, de novo, aqui bonito aqui. Você pode dizer, para eu estar vendo o ligamento, eu tenho que estar com o saco, os dois, tanto o principalmente fibroso, mas fibroso, seroso, intacto. Né? Uma coisa que eu não consegui produzir aqui, e eu vou tentar fazer aqui agora, se sujar você vai ter que ajudar a limpar. Tem paninho aí? Maravilha. Quando eu inverto isso aqui, ó, eu não consigo tirar totalmente porque ele fica preso nos vasos aqui. Então essa parede, ele vem aqui, né, o que está preso lá, está vendo o que está em amarelo? É a lâmina visceral, e o que está em amarelo pontilhado é a parietal. Ela se encontra aqui nos vasos, é como se isso aqui fosse durante a embriologia, como foi, eles fossem sendo envolvidos, recobertos, e depois ela reflete assim e envolve. Então você tem uma parte que está grudada e uma parte que não está grudada. É uma luva, né? Quando você põe uma luva, tem uma parte que está grudada na sua mão e tem uma parte que está externa que não está grudada. Vou devolver aqui, muito obrigado. De uma maneira, claro, poderia ter sido menor se você viesse com dois para o time. Depois nós vamos desfazer aqui para devolver. É? Não. Pericárdio, coisa do coração. Temos que guardar. Então, só para vocês terem uma ideia, que tem uma, e tem um líquido dentro. No bovino, o bovino, vocês vão perceber, o bovino é muito pouco seletivo para comer. Não raro você abre o rumen de um bovino, eu já operei rumen, abri, animal vivo, você tira saco plástico, você tira resto de sapato, juro por Deus, você tira prego. É, tem inclusive umas maneiras que você coloca um ímã grande lá dentro para tentar se grudar pregos, pedaços de arame. É impressionante, o bicho come qualquer coisa. Você põe um saco, às vezes as pessoas vão botar sal mineral, é um sal que vem com mineral, você põe no vasco e deixa o saco. Mas é um saco, caramba, 3 vezes maior que essa porcaria aqui, mais grosso. Demora uma meia hora mastigando aqui, até engolir aquele saco. Pra quê? Coisa de bovino mesmo, né? Inteligência bovina. Então é muito pouco seletivo. Agora, às vezes, no meio do capim, pegam. Tem gente que às vezes você vai mexer num coxo, prega uma madeira, deixa um prego dentro do coxo, põe capim, um cavalo não come. Ele percebe? E cospe o prego, e cobre o capim. O boi, vai o prego, vai o martelo, vai a mão do cara. Só que esse prego faz o caminho rumen, na parte cranial do rumen, grudado no diafragma, eu tenho um pedaço do estômago, que são 4 estômagos, chama retículo, que é pequenininho. Esse bichinho, esse prego sai do rumen, entra no retículo e fura o retículo, furo o diafragma, cutuca o pericárdio. Não é raro em bovino. Bovino, é claro, não os bovinos de exposição, estão super mas é a retículo pericardite traumática. Você vê que o bicho está, você ausculta o coração, o som é abafado, existe um ruído, porque essa, essas lâminas aqui agora, tem fibrina aqui dentro, tem pus, então você escuta um roçar, né, de, na ausculta você consegue ver. Você faz uma pressão em cima, a gente pega um bovino, o bovino está com a cara para lá, ó, rala para lá, eu pego um pedaço de madeira, o Humberto segura, eu seguro, vamos bem aqui no nível do externo do coração, e a gente sobe, faz uma pressão, o bicho está com dor. É um sintoma, né? Claro, ele vai ter sintoma cardíaco, vai ter febre, vai ter um monte de coisa, e você faz um teste também, forçando a... ver se tem dor ali no lugar, é interessante. E é difícil de tratar, né? Porque você está com uma infecção, né? Pele cardíaca, importantíssima. E só se for realmente um bovino, um animal de valor. Claro, tem vaca de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Aí a gente tem que ter, mas é muito difícil porque também a gente não tem muita experiência em tratar vaca, né? A gente tem experiência em tratar vaca na churrasqueira, né? Mas não tem experiência de tratar vaca no esse tipo de tratamento, né? Você fazer uma toracoscopia, olhar lá dentro, fazer uma cirurgia, drenar o tórax, mas é possível. Tudo é possível, tá? Olha os slides da professora. Slides da professora aqui, é sua máxima. Ela ia dar essa aula hoje, tá gravando ela? Tá. Tá que eu tomou um pileque ou médico. Ficou completamente bêbada. Ela tá com problema de saúde, coitadinha, ela tava com a gripe. Você não encontrou, não tava bem? Já tava. Vamos lá, já tava, né? Já tinha premiado. É, agora deu para beber. Se o salário que eu mandei, você mata você. O cara tem de tamanho pequeno, ela tem de braveza. Inversamente proporcional. Bom, tá com a gripe, coitada, tá com febre. Mas ela achou a ver. Então, pericardite de novo, só para relembrar, e a parte serosa, que é o que está aqui em amarelo, que tem duas lâminas. Bom, aí vocês vão começar, agora nós vamos começar a ver a estrutura do coração. Então está aqui de novo o nosso coração, né? E agora eu vou fazer aqui a parede do coração. Né? E eu vou construir com vocês agora essa estratigrafia, como é essa parede do coração. Eu vou trazer um corte daqui, ó, assim, ó, né? Vou trazer para cá, então eu tenho uma parte mais externa que vocês já viram, que está em amarelo, que continua sendo o quê? Essa que está grudada na parede do órgão, é a lâmina visceral, né, do pericárdio seroso. Então aqui eu tenho a lâmina visceral, depois eu tenho o músculo e depois eu vou ter uma outra lâmina agora por dentro do coração, tá? Que é inclusive a lâmina, uma lâmina que está por dentro, que envolve toda a cavidade, inclusive quem? As válvulas, tá? Vamos ver se é isso que vem na sequência ou eu estou enganado. Então aqui agora, a gente desnudando o coração, ele vai ficar nu. Temos aqui o saco pericardial. O que eu estou enxergando aqui? Eu só estou enxergando uma coisa aqui, o quê? A lâmina fibrosa do saco pericardial. Agora eu cortei e inverti. Ok, então estou vendo a lâmina fibrosa, essa parte de dentro é a... lâmina? Não, ela é serosa, mas ela tem duas partes, lembra? Serosa? Parietal. É a lâmina parietal serosa. Essa que está cobrindo o coração aqui, é a lâmina visceral. E olha aquele negócio que eu falei aqui. Se eu for tirar, como se fosse tirar uma camiseta pelo coisa, ele não sai, porque ele está desde a origem dos vasos aqui, envolvendo o coração. Eu tenho que cortar. Mas é isso, é para proteção, para estabilização, para tudo. Diga, Rosana. A sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega do que você. Parietal está ligada à parede. Não é? É o que está recobrindo aqui. Então, a lâmina parietal, eu só vou ter duas lâminas do pericárdio seroso. De fora é fibroso, grosseiro, é o sacão, é o droga-raia. E por dentro eu tenho uma lâmina que está em contato com o fibroso e está em contato com a víscera. A da parede e a da víscera. Então, parietal e visceral. Um parietal em contato com a parede, visceral em contato com a víscera. Okay? Muito bem. Então, agora eu vou dizer o seguinte, como eu estava construindo aqui. O coração tem três camadas. Essa camada primeira aqui, que envolve o coração, vocês já conhecem. Como é que chama mesmo? Essa parede, que essa membrana que está na parede, grudada na parede do coração, vocês já conhecem. É a lâmina? Fala. Ela pode ser chamada de epicárdio? Pode? Então, mas quem ela é? Que vocês já aprenderam antes de eu falar epicárdio. Você que apareceu com essa palavra epicárdio, que eu nem tinha falado no meio da aula. O que é? O que é essa parede, essa amarela aqui? Aqui está grudada na parede. Aqui é o músculo cardíaco. Quem está grudado na parede do coração? A lâmina visceral do pericárdio seroso. Essa lâmina visceral também pode ser chamada de? Agora fala. Epicárdio. Ok? Pô, agora eu tenho um músculo, que você já sabe o nome dele. O músculo cardíaco, que é o músculo, aquele estriado, né, esquelético, é o músculo estriado cardíaco. Como é que chama esse músculo? Miocárdio. Ok? E da mesma maneira, eu vou ter o coração também protegido, recoberto por dentro. Que a parte de dentro, que é fora, é epi, e o que é dentro é endo, endocárdio. E eu lembro de ter falado para vocês, isso é, inclusive faz parte, né, da estrutura das válvulas. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma infecção numa válvula, que é um problema gravíssimo, né, porque a bactéria, a colônia de bactérias está se desenvolvendo dentro do coração, dentro de uma estrutura do coração, né? Eu tenho uma endocardite. É aquelas coisas que você tem que dar antibióticos 60 dias. Tem gente que fica no hospital 40, 50 dias, internado, tomando antibiótico uma vez, só até combater essa infecção, essa endocardite. Qual é a diferença entre visceral? Eu acho que não tem diferença, porque esplânquico é visceral. Não tem diferença, só talvez a origem da palavra. Então, chamar epicárdio como uma tradição. Perfeito, é isso aí. Então, professor, tanto faz eu falar epicárdio como falar... É você mesmo. Que susto. Lâmina? Visceral? Do? Do pericárdio seroso, né? Lâmina visceral. Tanto faz. Eu posso botar... Vocês já tiveram uma outra estrutura parecida com isso, que vocês chamavam de fáscia, que envolvia o músculo, ou... Epimísio. A fáscia envolvendo o músculo e o epimísio. Lembra da fáscia? Uma coisa. né? Epicárdio ou a lâmina visceral do pericárdio celular. Ok? Nos corações, principalmente dos animais, essas estruturas aqui, ó, entre as válvulas, em alguns lugares, nós temos um pouco de tecido cartilaginoso, tecido fibroso, tá? Às vezes você tem, então, o que a gente chama de esqueleto. Em alguns lugares, como no bovino, você tem até um acúmulo já de tecido cartilagino, um pouquinho ósseo até, que a gente chama de osso cardíaco, tá? Eu lembro uma vez conversando com o pessoal do INCOR, porque grande parte de cirurgias, de desenvolvimento de cirurgias cardíacas, eles fizeram em suínos e em bezerros também. E o cara fala, pô, mas eu, às vezes quando eu... Por isso que, falando com o pessoal da anatomia da USP, que eu estava... Por isso que quando eu vou fazer algumas cirurgias no bovino, eu vou trocar uma válvula, pô, tem um negócio que parece um osso. Eu falo, como assim? Que negócio é esse? Tem um negócio duro aqui. Né? Faltou eles... Se eles fossem inteligentes, eles iam estudar veterinário. Faltou saber que tem a anatomia comparada, que tem diferença entre as espécies. O médico tem muita dificuldade em pensar comparadamente. Né? Ele acha que é tudo homem, tudo ser humano. Né? Até acha que tem ser humano que pode ser uma anta, tem ser humano que pode ser um monte de coisa. Está aqui, de novo. A parte interna que está ligada às válvulas, endocárdio. O músculo, que é realmente o bicho mais importante. Aqui são duas. E aqui uma luvinha. Estou olhando o que será isso aqui. É um dedinho, uma luvinha, puxando, né, a lâmina visceral do pericárdio seroso, que é o epicárdio. Ok? De novo, olha a diferença entre você trabalhar com uma peça fresco, né? Que tem a cor natural e a elasticidade natural, e uma coisa que já está tratada por formol, né? Como é? Esbranquiçada, feia, escarça, rompe, né? Mas epicárdio, epicárdio. Quer dizer, isso aqui eu tenho certeza que é a parte externa, isso aqui é a parte interna, uma câmara interna do coração. Ok? Vou ver o que vem. Eu acho que eu vou falar só um pouquinho, depois nós vamos... Que horas são? 6 horas. Ah, então vamos para o intervalo? Porque senão é muita informação, muita coisa, fica todo mundo... Sabe que eu demorei para ouvir um pouco a sirene. Eu só ouvi lá fora. Na hora que abriu a porta, aqui que eu comecei a ouvir a sirene. Não sei se está tudo bem, graças a Deus. Fora um monte de bombons que eu desci pelo elevador. Não forçou a simulação, isso não for. Bom, brinca não. Bom, então eu estava falando que esse. Vamos lá? O coração fica dentro da cavidade, evidentemente ele fica numa posição. A gente já viu que o saco pericárdio ajuda a manter essa posição. Os vasos, mais do que qualquer coisa, ajudam a manter esse órgão na posição, né? E aí nós vamos ver aquilo que nós já começamos a desenhar aqui, um pouco mais fidedigno agora, né? Porque o meu desenho, embora seja maravilhoso, ele não é tão fidedigno. Então nós temos aqui as cavidades, né? Sempre separadas por um septo de músculo. Então aqui o ventrículo esquerdo, eu sei que é o ventrículo esquerdo, que a parede é maior, ventrículo direito engana, ele não é menor que o outro, porque essa parede dilata mais, então a quantidade é a mesma. Aqui o átrio esquerdo e aqui o átrio direito. Então, existe uma comunicação entre o átrio esquerdo e o átrio e o ventrículo esquerdo por meio de uma válvula. Como é que chama essa válvula? Átrio ventricular esquerdo. E eu tenho aqui a outra válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, que é a átrio ventricular direito. Ok. Né? Então, eu tenho sempre dois átrios e dois ventrículos. Os átrios, eles têm uma coisa interessante. Eles têm dois pequenos prolongamentos, como se fossem orelhinhas. Então, os anatomistas, as pessoas que estudaram isso, deram nome a esses pequenos prolongamentos que tem no átrio. São aurículas. Aurícula quer dizer pequena orelha. Né? Aurículas. Então, os átrios, as aurículas fazem parte dos átrios. Vamos chegar lá daqui a pouco. A professora Kênia vai fazer questão de que vocês coloquem o coração na posição, e é realmente importante você conhecer, você tem que ter referências, né? Então essa é a posição do coração. A gente põe ele até um pouco inclinado, e aqui você, ele vai ter sempre uma base onde estão todos os vasos, entrando e saindo. E vai ter um ápice, uma característica do ápice. Veja o ápice aqui. Aqui é o ápice. Ele é composto basicamente pelo ventrículo esquerdo. Lembra que eu fiz aqui propositadamente esse certo um pouquinho? Então, quando você está olhando o coração na posição, eu sei que isso aqui é o antímero esquerdo, né? O ápice é totalmente preenchido pelo ventrículo esquerdo, e aqui essas coisas que eu consigo enxergar, que eu vou nominar, são justamente as aurículas. Então, tanto que esse lado vai ter um nome. Bom, que é o quê? Face auricular. Então, se eu falar para vocês, eu estou mostrando o coração pela face auricular, vocês já sabem que eu estou, isso aqui, a cabeça está para lá, então eu vou colocar as aurículas aqui, ó. Prolongamento do ar. Eu estou enxergando as aurículas, portanto, isso aqui eu sei que é lado esquerdo. A cabeça está para lá. Então, os vasos que estão saindo mais por aqui também já vão ser mais fáceis, porque eu estou vendo que esse vaso que está saindo aqui, ele está saindo do ventrículo, né? Ele está saindo do lado direito. Se está saindo do lado direito, ele está indo para o pulmão, oxigenar. Porque desse lado, dessa bomba aqui, eu estou com sangue que está chegando para ser oxigenado. Ele chega do corpo no átrio, pelas veias cavas, nós vamos ver isso daqui a pouco, e sai pelo ventrículo direito, pela artéria tronco-pulmonar, diretamente para o pulmão. Da mesma maneira, e ao mesmo tempo, o sangue está chegando oxigenado pelo átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, que são numerosas, e está saindo para o resto do corpo pela artéria aorta. Tá? Então eu tenho uma face auricular que está voltada para a parede torácica do lado esquerdo. Tem uma face atrial que está voltada para o mediastino, que está voltada para o plano sagital mediano. Tem um sulco coronário que nós vamos ver muito melhor lá na prática. Não vou me deter, mas é um sulco que está entre o átrio e o ventrículo, onde vão correr o quê? Os vasos coronários, né, que estão levando o sangue para o coração, e tem um sulco interventricular paraconal, que também tem vasos coronários, vocês vão ver, está do lado de cá, nós vamos ver melhor na prática, e um sulco interventricular subsiduoso que está do lado de lá. Todos esses vasos aqui, sulco coronário, sulco interventricular paraconal e sulco interventricular subsiduoso, então, são vasos que estão levando sangue para o miocárdio. Isso aqui está relacionado com o miocárdio. Então, está aqui, numa visão, se eu falar para você que isso aqui é a aurícula esquerda e isso aqui é a aurícula direita, eu estou vendo isso aqui é a face auricular. Eu posso dizer que eu estou olhando que a cabeça do animal está para lá e isso aqui é a parede do tórax do lado esquerdo. Isso aqui é o lado esquerdo. Né? Antímero esquerdo do animal. Mas aqui eu posso ver o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Olha o ápice totalmente esse suco paraconal aqui, ó, ele está ele tá quase no septo interventricular. Né? Então, aqui é ventrículo direito, isso aqui é ventrículo esquerdo. Esse vaso grande que está saindo aqui já é o primeiro vaso que vai levar sangue, é até o tronco pulmonar que está levando sangue para o pulmão. Nós vamos começar a ver isso várias vezes. Da mesma maneira, agora eu estou pelo antímero direito. Eu não estou enxergando mais, estou enxergando o átrio, mas eu não vejo as aurículas. Isso aqui do lado direito, né? Também, né? Coronária aqui, nós vamos ver isso de novo na prática, a pessoa vai chamar a atenção. São vasos que estão levando sangue e drenando o músculo cardíaco, que é o cara importante no negócio. Então ele tem que ter circulação para ele também. Tá? E aqui nós vamos ver já vasos que estão chegando no ventrículo esquerdo, vasos que estão chegando no átrio direito. Né? Se está chegando no coração direito, se está chegando do lado direito que vai para o pulmão, é sangue venoso. Sangue com pouco oxigênio, sangue com teor de gás carbônico. Então ele sempre vai chegar aqui no átrio direito, tanto do corpo pela veia cava caudal, quanto pela veia cava cranial. Sempre no, do lado direito. Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito e vai pela artéria tronco-pulmonar em direção ao pulmão. Então, continuando a anatomia externa, átrio direito, átrio esquerdo, aurícula do átrio direito, né? Nós acabamos de ver as veias cavas, tanto cranial e caudal, vamos ver de novo depois, nós vamos ver na prática, mas né, chegando o sangue no coração, tem mais imagens para frente para a gente ver isso. A aurícula, veias pulmonares, ventrículo. Então, aqui, para não gerar nenhuma confusão, foi que eu quis construir com vocês no começo da aula. Quer dizer, veia pulmonar está chegando no ventrículo esquerdo. Tá? E aí? As veias pulmonares estão trazendo sangue, desculpa, no átrio esquerdo. Se ela está chegando... Sempre chega no átrio. Sempre chega no átrio. O sangue chega primeiro nos átrios, depois ele vai nas veias. Muito bem. Então ela está trazendo sangue, está vindo com sangue do pulmão. Tá? Se está chegando do lado esquerdo, é sangue com alto teor de oxigênio. Tá? Ok. Artéria tronco-pulmonar, de novo, ela está saindo do ventrículo direito, indo em direção ao pulmão. Se ela está indo em direção ao pulmão, ela tem sangue com pouco teor de oxigênio, né? Mas é uma artéria. Então é engraçado. Aqui só dizer o seguinte, artéria, tronco pulmonar, por isso que eu quis falar, ó, o que é sai e o que chega, o que é centrífugo e o que é centrípeto, né? Então, o que é centrífugo, o que chega é sempre veia, e o que sai é artéria. A artéria tronco pulmonar tem sangue venoso. E a veia pulmonar tem sangue arterial. Por isso que, assim, se vocês não tiverem o conceito do que está chegando... E é fácil de imaginar, né? Porque se eu tenho que mandar sangue para o corpo inteiro, tem que sair pela artéria. E a artéria, vocês vão perceber que elas vão se dividindo em vasos menores, em vasos menores, em vasos menores, até eu chegar nos arredores mais distantes, com vasos mais fininhos, né? Então, mas eu não gostaria que você tivesse assim, a artéria só tem sangue arterial. Por quê? Porque a artéria tronco-pulmonar tem sangue venoso. O que eu falei para vocês no começo que eu quis fazer o conteúdo? O que sai do coração? Direção centrífuga. É artéria. É sangue rico em oxigênio. O que chega no coração, centrífugo, é sangue venoso. E é fácil, porque quem faz o retorno, quem tem que captar sangue lá até... Então vocês vão ver que as veias começam menores, vão se juntando em troncos maiores, até chegar na cava. Tanto cranial como caudal, para chegar no átrio direito. Quando sai é centrífugo e quando entra é centrípeto? centrífuga, né? Força da física, né? Aquela um carro na curva, nós já calculamos isso no vestibular, a força centrífuga que leva para fora da curva, e a força centrípeta que leva. Máquina de. Vamos centrifugar, né? A coisa, né? Vamos centrifugar. Você faz essa. Espreme contra a parede. A força centrífuga joga para fora. Para homem é mais fácil falar de carro de encanamento. Para homem é mais fácil falar em curva de carro, né? Se você está fazendo uma curva em alta velocidade, a força centrífuga te joga para fora. A força da curva sempre te joga. Você toma cuidado. Se a curva for assim, fatalmente você vai derrapar. Você tem que construir a curva um pouquinho mais. Conseguiram? Né? Vocês ainda estão na dúvida no que vai e o que vem? Por isso que eu não quero que você fique assim, sangue arterial, artéria. E daí você fala assim, nossa, mas a artéria é tronco pulmonar? Ela tem sangue. Por quê? Porque ela está deixando o coração. Artéria tronco pulmonar, o ventrículo direito descontraído. Está deixando. Nós vamos ver de novo, vocês vão. Não fiquem com dúvida, só isso. Então, da mesma maneira que eu tenho, né, também, depois do lado o direito, saindo do ventrículo direito as artérias do pulmão, levando lá para o pulmão, e o ventrículo esquerdo a aorta saindo. Ok? Vamos ver, tem muita imagem aqui, muita coisa para vocês, e a gente está aqui de novo. Então, já começamos a ter outras imagens de novo, que agora você já sabe. Se eu estou vendo as aurículas, isso aqui é antímero esquerdo. A cabeça está para lá. A face auricular é a face do antímero esquerdo. A face atrial, embora, pô professor, mas que saco. A aurícula não faz parte do átrio? Faz. Mas uma face é atrial do lado direito e a face auricular voltada para o lado esquerdo, embora seja tudo átrio, né? A aurícula faz parte do átrio. Então aqui eu vou poder ver, ó, esse vaso grande que vai estar saindo, vocês vão começar a entender que aqui é a artéria tronco-pulmonar. Quando vocês tiverem uma imagem aqui de cima cortada, vocês vão ter uma imagem melhor também, tanto das válvulas como da coisa. Aqui, face do lado direito. Eu sei que os vasos que estão chegando no coração, no átrio direito, é sangue que está sendo recolhido para vir. Se está chegando no coração direito, eu sempre mantive na minha cabeça, hein? Coração direito vai para o pulmão. Chegou no coração direito, vai para o pulmão. É uma frase que eu guardei desde os primórdios. Coração direito, pulmão. Coração direito, pulmão. Calma. Então... Você viu que foi a prestação. Eu comecei. Foi aquele frappuccino gelado que você me fez. Coração direito, pulmão. Então eu estou recebendo sangue que está sendo recolhido e vai desembocar tudo nas cavas, né? Cava cranial trazendo sangue da cabeça, pescoço, e cava caudal trazendo do resto do corpo. Para. Esse sangue vai passar pela válvula atrioventricular e depois, quando os ventrículos se contraírem, ele vai para o pulmão. Então está aqui, né, átrio direito, esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Agora nós estamos pelo outro lado. Tá? As veias pulmonares, né, elas estão chegando no coração, por isso que elas estão chamadas. Estão chegando no átrio. E que tipo de sangue elas estão trazendo? Veia pulmonar. É arterial. Está vindo do pulmão. Com sangue arterial. Está vindo do pulmão. Está vindo oxigenado. Tá, então, não quero que você. Então é arterial porque eu estou pensando na qualidade. Você está falando o seguinte, arterial é sinônimo de oxigênio. Isso, eu estou pensando na qualidade. Que é que todo mundo faz. Isso, mas nesse caso não vale. Então você tem que começar a trabalhar com exceções. Aí seu cérebro começa a ter dúvidas. Mas se o sangue está chegando, se ele está chegando no coração, ele Ele vai chegar por meio de veias, ok. Não, tudo bem, tá chegando. Se ele está chegando... Agora, depende de onde ele está chegando, ele tem ou não oxigênio. Entendi, agora eu entendi. Se ele está chegando, ele vai chegar por meio de veia. Se ele está saindo, ele está saindo por meio de artérias. Tá. Por isso que ele está saindo para o pulmão. Está saindo pela artéria tronco-pulmonar. Mas ele chega sem oxigênio por onde? Por onde? Ele está por onde? Eu pergunto, por onde? Tentar. Nós já falamos. Quem é que drena o sangue do corpo e vai chegando? No... As veias cavas. As cavas vão juntando o sangue do resto do corpo, lá da onde está o Rodrigo, na periferia, está vindo para cá, está vindo para cá, vai juntando em vasos maiores, em troncos maiores. Lá, Mateus, lá, lá. Que ia descer pelo. Ia descer pelo elevador do seu corpo. Ia morrer queimado. Ia morrer queimado. Esse, vocês todos, nós íamos na missa de vocês. Todo mundo queimado. Ia soprar. Cadê o Mateus? Ih, misturou o Mateus com todo mundo. Imagina o cara varrendo, espirra, mistura vocês. Não sabe quem é. É tudo pó. Bom. As veias cavas fazem a drenagem de todo o corpo, então está levando sangue com teor alto de CO2 para o senhor. E se está trazendo para o coração e vai ter que ir para o pulmão, ele vai chegar em que lado? Direito ou esquerdo? Direito. Chega para o lado direito. Do lado direito se comunica. Aí ele chega e vem ventrículo ou ele já chega do átrio e já vai? Eu que pergunto. Responda. Ele chega do átrio e já vai direto para o pulmão? Quem é que tem a capacidade de bombear? Ventrículo. Ele tem que passar pelas válvulas, pelas válvulas atrioventriculares. Tanto quem tem a capacidade de bombear é o ventrículo. Vamos lá. Então está aqui de novo a imagem do coração. De novo estou vendo, se eu estou vendo as aurículas, eu sei que essa é o lado esquerdo. A face esquerda, né? Isso aqui é o ápice, eu sei que tudo isso aqui é ventrículo esquerdo, isso aqui é ventrículo direito. Esse primeiro vaso que sai aqui grandão, que está indo para o coração, é a... Não, aqui, desculpa. Né? Aqui é a tronco pulmonar. A aorta, vocês vão ver como ela precisa de muita pressão, ela vai sair, quando a gente cortar o coração, vocês vão sair, ela quase no meio do coração. Embora ela esteja saindo do ventrículo esquerdo. O é, que mais? Aorta, suco, tal. Está aqui esse suco, nós vamos ver bem isso aqui, né? Que esses estão vasos da coronários na aula prática. Vamos lá. Calma, Ivos. Dúvida? Aqui também, eu estou do lado de cá, né? Então eu estou vendo, eu estou vendo a face chamada de atrial. Ok? Face atrial. E aqui eu vou ver nessa face atrial, eu vou ter mais facilidade de ver as cavas que estão chegando. Eu vou ter que ver eu tenho mais facilidade. Por isso que a gente chama de. Né? A face atrial, a cabeça fica na esquerda. A cabeça fica na esquerda. Isso, a face atrial eu estou vendo o coração pelo lado direito. Então, eu vou imaginar se vai. Para eu ver isso aqui, o cavalo podia estar para lá. Eu estou vendo pela parte do plano sagital mediano. Né? Tá. Vamos imaginar que eu estou de quatro aqui. Essa face aqui que está para o lado do tórax esquerdo é a face auricular. E aqui está aqui para dentro, se bem mais voltada para o plano sagital mediano, é a face atrial. Atrial, então a cabeça fica do lado de lá. A cabeça não importa. Você, quer dizer, se você tiver com a cabeça para cá, você vai ver menos. Não, mas se a cabeça estiver do lado de lá, ela está sempre voltada para o plano sagital mediano. Ela está sempre voltada para dentro. Se eu virar para fora, fica para dentro. Se eu virar para lá, ela continua para dentro. Uma coisa que vocês podem também, se tiver alguma dúvida, eu não sei se dá, não sei se tem. Como é que vem o coração no comprar um coração de bovino no açougue? É verdade, não sei se ele vem com alguns vasos que vocês conseguem ver. Ah, o de frango é muito pequenininho. Então, de novo. Agora vamos ver um pouco a parte interna. Depois nós vamos voltar. Depois vocês vão ver a prática. Depois vocês vão ver a prática. O que é importante vocês colocar. Claro, é conhecimento novo. Então a cabeça não é só. Agora, por dentro, como é que é? Né? Agora nós vamos ver uma visão desse lado aqui, do endocárdio mesmo, a parte de dentro, que está recoberta por esse endocárdio. Vamos ver por dentro. Eu tenho o quê? Eu vou ter o átrio, tem uma musculatura, né? A parte interna aqui, o átrio ou o ventrículo, vamos ver válvulas, vamos ver tudo. Cada um tem algumas características. De qualquer forma, sempre nós vamos ter uma divisão entre o que é átrio direito e átrio esquerdo, que é entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E vamos ter também, claro, uma divisão entre átrio e ventrículo, mas é uma divisão que está aberta porque tem válvula. Aqui não tem válvula. Então eu tenho um septo entre o átrio, né? Está aqui, três, a parede muscular. Isso aqui é uma peça formalizada, evidentemente eu estou vendo aqui a válvula. Essa aqui é átrio ventricular esquerda, átrio ventricular direita. Estou vendo com facilidade aqui, mas vamos ver. Septo interatrial, aqui é o septo interventricular. Então eu já começo agora a ter uma imagem dessa bomba por dentro. Na verdade, como eu falei, fica mais fácil a gente entender que são duas bombas, uma grudadinha na outra. Uma bomba que, né, que vai e vem do pulmão e uma bomba que vai e vem do corpo. Vai e vem para o corpo, né? Vai e vem. Então, a aurícula, músculo. Esses músculos pectiniformes, por dentro da parede do átrio, vocês vão ver que a musculatura é meio arredilhada, assim, interessante. São os músculos pectiniformes, né? Vamos ver cá, vamos ver o septo, vamos ver. Essa fossa oval que nós vamos ver lá, lembra que eu falei que no feto existia uma comunicação entre o átrio direito e esquerdo? É justamente essa fossa oval, é o resquício dessa comunicação. É o sinal que houve essa comunicação no feto, no embriãozinho. Logo no nascimento, se fecha. Essa imagem é mais ou menos... não é muito bonita, eu estou meio cortando meio de lado assim, mas eu estou vendo a face por dentro. Lembra que eu falei que é um arranjo muscular dos átrios, diferente, que é os músculos pectiniformes, né? E estou vendo um pouco da veia, da válvula, né? Então aqui é do lado direito, átrio ventricular direito. A fossa oval é esse orifício aqui. Quando a professora querer mostrar isso lá na... vocês vão ter uma ideia melhor. Aqui fica mais bonito, ó. Que face é essa? Auricular ou atrial? Que face é? Atrial. Eu estou vendo pelo lado direito e por isso eu vou ter mais facilidade de ver as veias cavas, a cava caudal chegando do corpo, né? E a veia cava cranial chegando da cabeça. Vou ver aqui as veias pulmonares também chegando do pulmão. Tá? Aqui são vasos coronários, aqueles sulcos, né? Nós vamos ver depois, na aula prática, melhor. De novo aqui, as cavas, não está marcado aí, mas ali eu tenho também ali parece ser a aorta. Ok? Agora sim, já começa a ter, agora eu cortei na base, eu peguei o coração nos vasos, né? Então eu estou vendo... a veia cava cranial, depois nós vamos ver melhor esse suco lá na prática, a veia cava cranial chegando aqui, essa imagem dá uma bonita, mas vocês já estão vendo, ó, um vaso interessante que tem três, como se fosse aquilo que eu falei, piscininhas, bom, são válvulas, essas são semilunares, a gente chama de semilunares. Tem uma imagem bonita que aparece em todas aqui. De novo, coração formalizado para a gente ver, alguns septos intraocular, fossa oval, nada de especial. Aqui de novo a fossa oval, para vocês verem, vocês vão ver lá, o átrio direito. Então tem essa musculatura, tem um arranjo que é aqueles músculos pectiniformes. Aqui, por acaso, dá para ver, logo na base da aorta, na saída da aorta, vocês vão ver já aberturas que vão para os vasos coronários, né? E a drenagem também. Muito bem. Lembra que eu brinquei que toda vez que você tem uma comunicação, você tem o orifício, que é a parte da porta, a parede, ou esse batente, que é o chamado ósteo, você vai ter depois quem vai fechar, né? Então, o ósteo atrioventricular é o orifício como um todo. Isso aqui é o buraco da porta. E a porta em si, a parte que vai e vem, seria uma válvula, né? Então eu tenho a válvula atrioventricular direita, portanto está aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essa válvula, vocês vão ver que elas têm, parecem pequenas tendas, e elas vão fechar justamente, né, para cima. Tum! A pressão vem jogando o sangue para cima. Então elas vão fechar assim e elas vão ter, vocês vão ver, cordas, né? Que monta isso aí, fica bonito, é um arranjo muito bem feito. Vocês vão ter músculos na origem dessas cordas, que a gente chama de cordas tendíneas, né? Aqui então, como eu falei, o orifício nós vamos sempre chamar de ósteo, né? Aqui que eu estava falando, ó, aqui, essa aqui, ó, coração direito, atrioventricular direito, atrioventricular esquerdo. Aqui nós cortamos bem na base mesmo, como se eu tivesse cortado aqui na base. Aí eu vou vendo a saída dos vasos, né? A válvula deve ter um melhor, mas eu já estou me adiantando. Vocês estão vendo a imagem, o ósteo, de novo, orifício. Aqui seria o ósteo. E dentro do ósteo eu vou ver a porta, a válvula. Como eu tenho aqui o ósteo da artéria pulmonar e dentro a válvula semilunar aórtica. Aqui, ósteo da pulmonar, válvulas semilunares pulmonar. Vamos ver melhor? De novo, então aqui de novo, ó, né? Como a gente chama a abertura, mas eu acho que vocês já têm ideia disso aí, não há nenhum motivo. Mas essa imagem já começa a ser a base do coração. Se tivesse cortado a base do coração, eu estou vendo todas as saídas de vaso e entradas de sangue aí. Tá? Aqui o que quer mostrar? Quer mostrar o septo, importante, a posição da válvula. Isso aqui é coração direito, está invertido dos desenhos que nós fizemos até agora. Coração esquerdo, mas eu sei por quê. Olha a espessura desse ventrículo, né? Coração esquerdo tem uma força maior, né? Ele precisa mandar sangue mais longe, né? E a válvula, aqui vocês vão ver as cordas tendíneas, vão ter uma imagem melhor. Vamos lá. De novo, aqui sim, né? B deve ser corda tendínea. B, corda tendínea. E essa aqui é uma válvula. Se eu estiver olhando o coração pela face atrial, eu sei que isso aqui é ventrículo direito, válvula atrioventricular direita. Portanto, é a válvula que está colocada aqui, entre o ventrículo direito e o átrio direito. Vai mandar sangue para o pulmão. Esse sangue do ventrículo direito vai para o pulmão. Coração direito vai mandar sangue para o pulmão. De novo, repetindo, né? Os músculos que estão nessas cordas tendíneas, nós vamos ver o orifício da tronco pulmonar. Essas duas válvulas, tanto da aorta quanto da pulmonar, como eu falei no começo, é aquele segundo ruído que a gente ouve quando o coração está batendo. O primeiro, tum, é o que mesmo? Fechamento das? Qual? Se eu contrair o ventrículo, o sangue não pode voltar para o átrio, pode? Senão vai dar a caca de bruxo. O sangue tem que sair pelos vasos. Se eu contrair o ventrículo, ele tem que sair pela aorta e tem que sair pela tronco pulmonar para tomar o seu destino. Então, esse primeiro ruído é o fechamento das atrioventriculares. Tum! que estão aqui. Átrio ventricular direito e átrio ventricular esquerdo. Que também vocês vão ver em livros com outros nomes, né? Átrio ventricular direita como tricúspide, átrio ventricular esquerda como mitral ou bicúspide, mas não importa. Eu sugeri que vocês chamassem sempre de átrio ventricular, ou direito ou esquerdo. Então, esse primeiro orifício, desculpa, esse primeiro ruído, tum, é o fechamento de quem mesmo? Átrio ventriculares, direito e esquerdo. Elas fecham ao mesmo tempo. Às vezes tem uma pequena diferença e tal. Se tiver muita diferença, pode ser um problema já cardíaco. Muito bem. E o segundo ruído é quando esse sangue foi e vai voltar. Mas ele não vai conseguir voltar. Esse sangue saiu pela aorta e saiu pela tronco pulmonar. Pela tronco pulmonar ele saiu do ventrículo direito e foi para o pulmão. Pela aorta ele saiu do ventrículo esquerdo e foi para o corpo. Quando contraiu, tchum, esse sangue tem uma tendência a voltar para dentro do coração. Tem um retornozinho. Esse retorno não é possível porque ele para nesses nessas piscininhas que estão aqui, ó, e se fecha. Então, o segundo ruído também é ruído de válvula. Qual válvula? Exatamente. As semilunares, a aórtica e a pulmonar. Que cara que vocês estão, hein? Deus me livre. Tentem imaginar. Bom. É, elas estão justamente no início da aorta, no início da pulmonar, e quando o sangue que está cheio naquele vaso, que é um vaso grande, ele tende a refluir um pouquinho para dentro do coração. Eu que pergunto. A mitral é uma átrio ventricular ou é uma da saída? Não, é da saída. Tá vendo? É. Quem quer a mitral? Ajudem ela, seus. A mitral é uma válvula átrio ventricular. Se ela é átrio ventricular, ela está entre um átrio e um ventrículo. Ela está aqui dentro. A mitral é também um dos nomes que se dá a válvula átrio ventricular esquerda. Mas não fica com dúvida. O problema é quando você fica com dúvida, eu olho para os outros e eles estão com a mesma dúvida. Átrio ventricular direito. A bicúspide qual é? É sinônimo da mitral, de átrio ventricular esquerdo. Por isso que eu falo para você, grave, você quer gravar uma? Átrio ventricular esquerdo. Átrio ventricular direito também é chamada de tricúspide. Por quê? Porque ela tem três cúspides, três tendinhas. E a bicúspide tem duas tendinhas. É o jeito dela, do formato dela. Tá? Septo é importante, os septos, né? Então não existe comunicação entre as câmaras. Então, de novo, uma imagem das cordas tendinhas. Vocês vão ver isso muito interessante lá no. No corpo, né? Na músculos papilares, ó, já, ventrículo direito do coração. Ventrículo direito do coração, quando eu estou contraindo o ventrículo direito, eu estou mandando sangue para onde mesmo? Quando eu contraio o ventrículo direito, eu estou levando sangue para onde mesmo, Mateus? Ajuda ele, Thaís. Sabe quem? Agora você deve se sofrendo, meu Deus. Quando eu contraio o ventrículo direito, eu estou mandando sangue para onde? Para o pulmão. Eu não falei coração direito do pulmão. Meu Deus, você é pulmão. Vamos lá. Não, nós vamos fazer um teatrinho aqui, alguma coisa que nós vamos acertar essa história. Então, aqui uma imagem de novo bonita, ó. as cordas tendíneas, os músculos papilares que suportam essas cordas tendíneas, né? Fora isso, nós vamos depois ter outros músculos, outro tecido que ajuda a manter o... Então, ventrículo, septo, átrio, septo. Acho que septo não tem dúvida, né? São as paredes, a divisão entre as... Está aqui. É um músculo desse papilar. Esse aqui é super desenvolvido, segurando a corda tendínea. Corda tendínea está relacionada com que estrutura? Com as válvulas. Tá? Válvulas atrioventriculares. Tanto faz, direito ou esquerdo. Então tem um músculo papilar aí. Ok. Face auricular. Portanto, eu estou vendo aqui tronco pulmonar, aorta, está fácil. O que mais? Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. De novo aquele mesmo corte, né? Ora, eu falei sempre que quem sai mais centralizada de todos, pela força que precisa para equilíbrio, para o coração não dar uma entortada, é a aorta. Tá? Essa aqui é a tronco pulmonar. Se vocês olharem esse desenho aqui, vocês vão reconhecer esse tipo de válvula que parece uma piscininha, são válvulas semilunares. As semilunares elas só podem ser de dois vasos. Essas que seguram o sangue que poderia retornar. As semilunares estão em que vasos? A aorta. A aorta ou tronco pulmonar. Tá? Então tá aqui. Se vocês olharem esse tipo de desenho, aqui não tem corda tendínea, não tem nada. São semilunares. A mais centralizada de todas vai ser sempre a aorta. Por quê? Porque o sangue que sai com mais pressão, ele sai do meio do coração para não desequilibrar o coração. Se sai isso de uma periferia, o coração ia até dar uma guinadinha, né? Pelo esforço. E aqui é a tronco pulmonar. Ok? E aqui as atrioventriculares. Aqui vocês vão ver corda tendínea, vão ver as cúspides, vão ver músculo papilar. Tá? Ok, de novo então, a semilunar ali, pulmonar. Vocês ouviram na aula de. Vocês fizeram a aula de práticas veterinárias, fizeram? Aí a professora falou o seguinte: você ouve o coração no terceiro, quarto, quinto espaço, não falou isso? Vocês lembram disso? Os espaços o quê? Intercostais. O que é espaço intercostal? Entre as costelas. E aí você consegue pegar o coração. E você consegue ouvir, dependendo da localização, o fechamento de determinadas válvulas. É. Vocês vão ver isso mais para frente. Quando eu estou no terceiro espaço intercostal, eu estou aqui mais cranial, aqui, ó. E estou do lado desse lado do tórax, do lado esquerdo, que é onde a gente ausculta os animais. Eu estou pegando, o barulho que eu pego aqui é da pulmonar. Vocês vão ver o seguinte, professor, pulmonar, aórtica e mitral, PAN, 3, 4 e 5. Vocês vão lembrar de mim. Quando o professor fala PAN, 3, 4 e 5. No terceiro, eu escuto melhor a pulmonar. No quarto, eu escuto a aórtica. E no quinto, eu escuto melhor a atrioventricular esquerda ou bicúspide ou mitral. Aí a tricúspide, eu escuto melhor do lado direito, porque ela está voltada para cá, para o plano sagital mediano. Mas isso é quando vocês estiverem com o esteto na mão daqui a alguns semestres, calma, vocês chegam lá. Tem uma outra altura, que vocês vão ver que a professora vai mostrar lá, que ela tem dupla função. É uma trabécula, musculatura, para não deixar, não só o ventrículo se estender muito, ela é sempre mais espessa no ventrículo direito. Por que essa trabécula que não deixa o ventrículo se distender, ela é mais espessa no ventrículo direito do que no ventrículo esquerdo? Qual é a razão disso? Para não romper. Para não romper. Por que eu preciso de um, vamos dizer, de um reforço para não deixar de estender muito o ventrículo direito? Eu preciso de um reforço maior no ventrículo direito do que no ventrículo esquerdo. Um comprime mais que o outro. Tá bom, mas um comprime mais que o outro. Porque o sangue vai, né? Daí vai ter mais pressão. Vamos imaginar o seguinte, como é que é a parede do ventrículo esquerdo? Então ele é menos sensível à pressão. A parede do ventrículo direito é um pouco mais delgada. Então ele é mais sensível a aumentos de pressão. Então um reforço aonde é mais sensível, um reforço maior é indicado, pertinente. Além disso, ele tem outra função que nós não falamos ainda e vamos tocar pouco nesse assunto, mas o coração, vocês vão ver isso muito na fisiologia, o coração bate porque ele tem um sistema de condução. Células do miocárdio são especializadas para conduzir o impulso nervoso. Então eu tenho que ter um estímulo nervoso e ali é o contrário, né? Que a gente chama isso de marca-passo. Se eu tiver problemas com esse estímulo, com esse tecido, eu tenho que instalar um aparelho que faça a mesma coisa, que chama marca-passo. Eu instalo um aparelho, esse aparelho vai até a parede do coração, ele tem uma bateria, dura 5 anos, agora eu tenho que ir monitorando, e ele dá o estímulo igualzinho. E esse estímulo também ajuda a passar por essa trabécula septo-marginal. Tá? Então, outra função também. Mas o coração precisa de estímulo. Se tiver estímulos, né, vocês vão ver que minha tia, minha avó tem uma extracístole. O que é isso? O coração bate tum-tá, tum-tum, tum-tá, tum-tum. De repente dá uma sístole do ano. Porque tem algum lugar, uma célula que está. Pode ser problema ou pode não ser problema. Se aquilo tiver relacionado. Você gostou da minha tia? Não é a sua, coitadinha. Ela toma remédio, fica doente, que está rindo da tia dos outros. Deus castiga, viu? Bom, de novo, eu agora vamos voltar no átrio. Característica de musculatura interna do átrio, músculos pectiniformes. Parece meio rendilhado, tá? Quem está chegando no átrio esquerdo, quem está chegando no átrio esquerdo, que tipo de sangue está chegando? Está aí. Que tipo de sangue está chegando no átrio esquerdo? Está vindo da onde esse sangue? Está vindo do? Pulmão. Portanto, é um sangue com alto teor de oxigênio. Tanto que ele vai para o lado esquerdo, se ele chega do lado esquerdo, ele está chegando no átrio esquerdo, ele vai passar através da válvula para o ventrículo esquerdo, e quando esse ventrículo se contrair, ele vai para onde? Por que vaso? Pela aorta. A aorta é que leva o sangue. Então, a aorta é uma artéria das mais importantes. Né? Se a gente tiver que dar uma ordem de grandeza aí, puxa vida, a aorta é que está saindo, é um vaso que suporta muita pressão, né, que está levando sangue. Né. O coração esquerdo é mais forte de parede, bombeia sangue, trabalha com sangue de alto teor de oxigênio. Né, então, se eu comecei a descrever para vocês aquelas duas bombas, a bomba do lado direito e a bomba do lado esquerdo, que trabalham juntas, elas se contraem e se relaxam juntas, a bomba, são duas bombas, direita e esquerda. A bomba direita trabalha sempre com sangue com baixo teor de oxigênio. E a bomba esquerda, alto teor de oxigênio. Okay? Porque é lado esquerdo, ou está chegando do pulmão no átrio esquerdo, ou está saindo para o corpo pelo ventrículo esquerdo. Tanto chegando do pulmão quanto saindo do coisa, se está chegando do pulmão, está com sangue de alto teor de oxigênio. Diga. Diga. Desculpa. É enrugadinho, enrugadinho, rendilhadinho, enrugado. Tem uns suquinhos assim, ele é irregular. Tá. A parede. Eu acho que tem uma imagem. Eu acho que tem. Tá? Então, de novo, né, uma face Aqui é o lado esquerdo, dá para ver um pouco das aurículas, tal, né? E dá para ver a tronco pulmonar e lá atrás, mais para trás, a aorta. Quando vocês olharem o coração, vocês vão ter um pouco mais de ideia. Músculos pectiniformes bem fortes aqui. Então eu sei que essa aqui é uma cara. Olhando essa parede aqui, vocês acham que tipo de ventrículo é esse? Esquerdo. Então, e aqui é o átrio. Olha aqui. Olha os músculos que eu queria ver. Tá vendo o músculo aqui? Tem uns buraquinhos, tem uns. Parece um queijo suíço, né? Músculos pectiniformes, que é uma característica da musculatura interna do átrio, dos átrios. Tá? Então isso aqui está separando o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. Essa aqui é a valva atrioventricular esquerda. Tá? Você gostou da mitral, né? Tá bom. Parece mais chique mesmo, né? Todo mundo fala mesmo. É, os cardiologistas falam mitral. Os cardiologistas. Fulano está com problema na mitral, vamos ter que fazer algo que trocar. Mas para efeitos de prova N2, lembre-se de átrio ventricular direita e esquerda, porque não tem confusão. Você olha aqui, parede larga, ventrículo esquerdo, átrio ventricular esquerda. Que valva é essa? Ou que estrutura é essa? Valva escura. Você está na hora, é mitral, desculpe. Não, já decorei aqui. Já decorei aqui. E eu vou gritar, troca! E você, eu esqueci. Peraí. Pronto. É. E na N2 eu estou programando, eu venho com um megafone. Que é para dar susto, meu. A coronária vai se entupir, o coração vai virar. Não é coração. O tema não é coração? O tema da prova não é coração? Vamos fazer esse bicho trabalhar. Então tá aqui, ó. Atroventral esquerda, obicúspide ou mitral. Mas recomendo para fins de N2 que vocês lembrem sempre da atroventricular esquerda. Cordas tendíneas, ósteo é o orifício guardado por uma estrutura que é a válvula. Aqui. Agora, tudo isso aqui é repetição. Luciana, olha aqui, você vai falar comigo. Ah, lá vem você, repete. Diga. Não. Se isso aqui é o ósteo, né? Átrio ventricular esquerdo, essa aqui é uma válvula átrio ventricular esquerdo. Isso aqui é o ósteo do átrio ventricular direito. Então, essa aqui é a válvula átrio ventricular. Mais centralizado, eu tenho um grande vaso que está deixando o coração aqui. Artéria aorta. E tenho um outro vaso que também tem válvula, aqui essas quatro estruturas têm válvula. Válvula atrioventricular e válvulas semilunares. Essa aqui é a aorta, tem a válvula semilunar aórtica. Que vaso é esse? Artéria tronco pulmonar. Então, válvula semilunar pulmonar. Aorta pulmonar. Então, quando você tem um corte e vê essas válvulas, você já sabe que vasos são esses. Só questão de você. Tá? Mesma coisa. Se eu pegar vocês de semilunares. Por quê? Forma de meia lua, que eu falei de piscininha. E ela é côncavazinha assim. Então quando o sangue reflui, ela enche e fecha. Não vão nem lembrar, não vão esquecer mais, né? A válvula aí. Estátua. Diferente dessa aqui. Que essa aqui fecha ao contrário, por pressão. Tum! O sangue está vindo de baixo, está subindo. Ele está subindo dos ventrículos. Por quê? Porque ele vai ter que sair pelos vasos. Que vaso que sai do ventrículo esquerdo e vaso que sai do ventrículo direito? Fala! Estou olhando. Essa é uma boa pergunta para você. O João te ajuda. Direito. Direito? Na hora. O nariz de vocês. Tô indo por ele. Vai todo mundo morrer do coração. O direito vai mandar sangue pro coração. Presta atenção, Juan. João acabou de ter um ataque cardíaco. O sangue dele foi lá pro saiu do ventrículo direito e foi pro pulmão. Então, o ventrículo direito vai pro pulmão. Então, artéria. E da esquerda. É por isso. Desculpa. Se eu tivesse no espelho, então, se você estiver respondendo olhando no espelho, então aí dá um tilt geral. De novo aqui, o que são essas setas? Estão marcando o quê? Cordas tendíneas. Músculos papilares, né? Se tem corda tendínea, ela está segurando que estrutura? As? Que tipo de válvula? Beleza. Ventriculares. Átrio ventricular. O mais difícil estou guardando para você, calma. Você vai recitar aqui na frente. Como a loja? Ah, não estava prestando atenção? Não estou entendendo nada. Nada. Eu estou tentando. Estou que nem a calcanhoto. Estou tentando. De novo. A aula repete. Ela tem as mesmas estruturas no átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo. A professora marcou. Nós estamos repetindo as mesmas coisas. Todos, se é ventrículo, vai ter músculo papilar segurando as cordas tendíneas, vai ter aquelas trabéculas septomarginais, né, que ajudam a segurar a distensão do ventrículo e ajudam também a fazer a condução. Aqui vocês esperam que essa trabécula septomarginal no ventrículo esquerdo seja mais potente ou menos potente que do ventrículo direito? Mais potente. É, o ventrículo é mais forte. Quem falou mais e quem falou menos? Quem acha que é menos? Por que é menos? Porque é uma trabeca que não ajuda a não. Ela, vamos ver, é uma estrutura que auxilia a não deixar de estender muito? Sim. Por que ela pode ser mais fraca que a do lado direito? Porque o ventrículo esquerdo ele tem uma parede espessa, então ele é menos suscetível à dilatação. Por isso que nós vimos na mesma imagem. Agora vocês vão ver uma diferença, ó. Vamos ver se aparece aqui já de cá. Né? Bom, aqui corda tendínea, músculo papilar. Deixa eu ver se tem trabeca. Músculo papilar. Professor, oi! As cordas seguram as válvulas? Todas as válvulas reticulares, elas parecem umas tendas. São as cordas. E as cordas tendíneas todas. Não é que estão segurando. Faz parte da estrutura, né, do desenho, para ele poder funcionar, encher e fechar assim, né? Ó, quando o sangue desce do átrio, ela faz assim. O sangue desce do átrio para o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, isso faz tum, e se fecha. Não permite que o sangue volte. Aí o sangue, com a pressão, ele não consegue ir pelo átrio, ele sai pelo vaso, que está aberto. Qual é o vaso que está aberto do lado esquerdo e qual é o vaso que está aberto do lado direito? Olha lá, vamos ver a dúvida da colega. Isso, do ventrículo para o átrio. A aurícula faz parte do átrio, mas é prolongamento, não tem que falar átrio. Quando o coração contrai, o ventrículo contrai, a tendência, o sangue está vindo do átrio. O sangue chega no átrio. Ao mesmo tempo ele está chegando no átrio direito e no átrio esquerdo. Ao mesmo tempo. Está chegando no átrio direito vindo das cavas e está chegando no átrio esquerdo vindo das veias pulmonares lá do pulmão. Está Aí o átrio, ele escoa diretamente para o ventrículo. Isso aqui está aberto, essa válvula. Ele escoa para os ventrículos. E encheu o ventrículo contrai. Tchum! A bomba joga o sangue. As duas bombas, do lado direito e do lado esquerdo, joga sangue. Fora do coração, que é a função dela. Mas aí ele não passa pelo átrio. Não passa. E por que ele não volta para o átrio? Porque existe uma estrutura que não permite. E nem poderia voltar, porque daí a circulação ia ser uma carga. Quem não permite? Essas válvulas. As válvulas estão aí justamente para não... Quer dizer, na construção da bomba, tem um monte de detalhe importante. Não dava para fazer uma bomba mais simples. Se desse para fazer uma bomba mais simples, provavelmente o pessoal que bolou isso aí tinha feito. Isso aqui é o modelo mais fantástico e simples possível. Mas ele tem uma capacidade de fazer 200 coisas. Né? Diga. Pode dizer valva e válvula? Pode dizer. Normalmente se usa valva, mas é. Mas é. Pode falar valva. É, é os puristas dizem valva. Vamos usar valva. Tá? Mas não é errado. Não é errado. Mas semana. Sim. Não é que não é errado. Veja. Não é que não é errado. Você, a terminologia mais correta é valva. Deve ter algumas particularidades, inclusive, que eu não me lembro. Terminou mais. Existe uma diferença entre o que é que se usa lá fora e o que a academia chama de mais correto. Então, o que usa lá fora, não adianta a gente ser mais realista com ele. Vão falar válvula, vão falar, né, um monte de nome lá que vocês viram, é, que o cara vai falar lá. De articulação, de nome de osso, um pouquinho diferente do que é. Tá, na prova, você esqueceu que é... Não. A prova tem que dizer o que está na lista de vocês, como nós passamos. Por quê? Porque a disciplina é de anatomia. Eu tenho que ensinar o correto. Se você vai usar o correto ou não vai usar o correto, tirar foto, é outra opção. Mas eu tenho a obrigação de te ensinar o correto. Aqui de novo, está aberto. Né? Aqui está. Está acabando. Ó, vocês lembram da, como era grande a trabécula cefalorraquídea marginal do ventrículo direito? Olha esse fiapinho aqui, ó. É uma trabécula cefalorraquídea do ventrículo esquerdo. Por que ela não precisa ser forte mesmo? Conta pra ela. Porque a parede do ventrículo é forte pra caramba, ela não é tão suscetível a grandes mudanças. Você voltou pra cá? Desceu! Oh, desceu! Vós que vostes! Estavas lá nas alturas! Aquele cone parecia uma sorvete? Que vaso é esse aqui? E que estruturas são essas aqui? Quais? Ótimo. Que vaso é esse aqui? Que estruturas são essas aqui? Pulmonar. Isso aqui? Essa válvula aqui? Qual é essa aqui? Então, desse lado. Átrio ventricular? Esquerda. Esquerda. E aqui direita. Tá? Então aqui eu não estou vendo grande parte do átrio direito e do átrio esquerdo. Eu já estou vendo válvula e fundo lá, que é ventrículo. Recortamos, né, a base do coração. Cortei aqui, ó. De novo, vocês já estão cansados de ver isso aqui, vão me xingar. Coração na posição de novo. Aqui vocês já conseguem. Lado esquerdo, estou vendo a aurícula, né? Tá? Professor, quando está com a camada fibrosa, o que você acha? Você está vendo a aurícula, você Você está vendo os vasos das coronárias. Aqui eu só tenho um folheto. Que é o folheto visceral, o pericárdio seroso. Também conhecido como... E se fez a luz. Assim que o epicárdio chegou, se fez a luz. Aqui é um corte só para vocês terem uma ideia, né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Também a espessura, preenchimento, ventrículo. Então, né? É, quatro leva, recebe sangue pouco, coração direito recebe sangue pouco oxigenado, coração esquerdo recebe sangue oxigenado, ventrículo direito leva para o pulmão, ventrículo esquerdo leva o sangue oxigenado para o corpo. São duas bombas juntinhas, uma do lado da outra, separada por septos. Tá? Que Alá os abençoe. Ah, vamos tirar dúvidas. Espera aí. Quem que é? Eu estou aqui.